tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logato Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Márcio Zato. Gente, estamos aqui, né, comemorando a chegada de Jesus nesse domingo de Ramos em Jerusalém. A nossa crente, né? Sempre entregando. Eu amo muito, gente. E temos, obviamente, ela, né? Nossa pastora, Mandy Aguiar. A própria Césia 137 hoje. Hoje eu vou... Ah, é verdade, a quantidade de álcool que você tomou ontem, né, amiga? Porra, tô tóxica dos pés à cabeça. É isso. Chegou brilhando, né? Ah, igual o Celeste, né? Brilhando muito. É isso. Ai, ai. E por último, mas não menos importante, ele, Leozinho, ó. Amaze, amaze, amaze, fist my bump. Grace and Rock save Earth. Gente, o que tá acontecendo? Eu não entendeu. Ai, amo, querido Rock. É minha irmã. Meu filho. Meu filho de pedra. Menino, chegando aqui mais um logadinho pra vocês, né? Edição 490, então entramos aí na contagem que regressiva. Que isso, hein? É, para 500 edições de Logadinho. E essa gravação é uma prova do respeito, do amor e do compromisso que temos com vocês. Porque estamos gravando no sábado, às 13h20 da tarde, o programa que sai amanhã, domingo. Então, o mínimo que eu espero são 45 comentários para a gente começar. É, estamos sem beber água, com um refletor na cara, né, com a coluna toda. Exato, o sol de Curicica. É. Sofrendo mais que a Ana Paula, né? É isso. É o comprometimento com a coluna operada. E a gente promete não cometer nenhum crime falando aqui pro Sassi não precisar nem ficar editando pra amanhã. Né? Olha, eu não tô prometendo nada, não. Mas... É isso. Vamos tentar. Eu amo, ó. Vamos começar aqui então o nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Dessa semana tão gostosa, tão entumecida, né? Amazing, amazing, amazing. Começando aí com cancelamentos, né, meu amigo? Porque a gloriosa AMC cancelou aí uma das séries do universo da Anne Rice, né? Que eles estão fazendo várias séries. Inclusive, anunciaram que a Entrevista com o Vampiro, temporada 3, vai se chamar apenas Vampiro Lestat, né? A Entrevista com o Vampiro ficou com Deus, agora é só Vampiro Lestat, né? Páginas Stat. E o que aconteceu com outro vampiro? O quê? O que aconteceu com outro vampiro? Deve ter sido demitido, né? Jornalista, né? Sabe como é que é, né? Jornalista não tem um pingo de pau. É, porque ele virou o vampiro, né? Ele fazia umas pegação com o Lestat, não sei o quê, todo perereco. É, essa é uma série que eu realmente não frequento, amigo. Eu já até pensei em ver, mas toda vez que eu vou dar o play, eu vejo o tamanho do episódio e eu acabo desistindo, né? É, eu também já pensei várias vezes, eu acho que viadagem, mas não... É, mas pelo que eu entendi, essa temporada vai ser porque vai ser focada na turnê de rock and roll do Lestat, né? Aí acho que não vai ter participação do outro, mas provavelmente na próxima temporada deve voltar, né? Entendi. Deve aí ser um outro grande mousse. E aí eles cancelaram, né, menina? A grande Talamasca, né? The Secret Order, após uma temporada. Cancelada aí, cancelled, tá? Quem também foi cancelada aí foi DMV, né? Uma série super sem graça da CBS, também foi cancelada. Também foi cancelada a gloriosa Watson, né? Que era a série do Sherlock sem o Sherlock, né? Que era a série médica. Cancelada também, depois de duas temporadas. Até que durou muito, achei que ia ser cancelada na primeira. O bom que você tá falando dessas séries aí, eu não consigo pensar em nenhuma como elas são. Mas tudo bem, né? Por isso que foram canceladas. É isso. Mas tivemos aí renovações para todas as séries da franquia Chicago, né? Chicago Fire renovada para 15ª temporada, Chicago PD para 14ª e Chicago Med, acreditem se quiser, já está indo para 12ª temporada. Porra! Caraca, que emoção. É, muito tempo. E a gente reclamou da nossa franquia 9-1, que tá na nona, né? Vai pra nona. Exatamente. Não, vai pra décima, amiga. Estamos na nona. Uhum. Ah, é verdade, estamos na nona, né? Estamos na nona, vamos aí vir aí pra décima. Um beijo pras nonas do Brasil, né? É aí. Começando por você, que é uma grande nona, né, amiga? É. Nona, né? Meu filme, né, que teve ano passado. Também, e você nona. É italiana. Quando tiver um neto, vou falar, me chame de nona. Me chame de nona. Me chame pelo seu nome. Eu tenho neto, precisa ter um filho, né? Se eu tiver um filho agora, não sei se eu vou chegar a tempo de ter neto, né? Porque já vou falar um pouco, senhora. Tô entrando na menopausa já, né? Nossa, eu já passei, já tô seco igual a mulher do FGV. E temos uma notícia que impactou o universo das series, né, para esse mundo. Mas antes disso, eu vou trazer, vou segurar a audiência, né. Tivemos a renovação de School Spirits para a 4ª temporada, menino, que loucura! Meu Deus, né? Nunca vou entender. Sendo que a protagonista não é mais neném, mais Spirit, né, agora ela é de verdade, né, ela tá na vida real, né. Ela nem é mais Spirit, a protagonista. Ela reencarnou? Sim, é porque o corpo dela tava perdido, né, ela tava meio que no limbo. Ah, sim. O corpo dela tava perdido, aí ela conseguiu voltar pro corpo dela. É, conseguiu voltar pro corpo. Criminal Minds, né, foi renovada aí pra 20ª temporada, né? E no caso é a 4ª temporada de Criminal Minds Evolution, né? É a mesma série, mas outra série. X-Men? É, que é tipo a continuação, né? Que eles cancelaram Criminal Minds, né, na 15ª temporada, ou 16ª. E aí eles trouxeram de volta com esse pretexto de que ia ser um revival de uma temporada, que ia ser um caso só. E eu até assisti a primeira temporada do Criminal Minds Evolution. Só que aí eles começaram a renovar, e já tá indo aí pra 4ª ou 5ª temporada já de Criminal Minds Evolution, né? Mas tipo, o criminal foi evoluindo. É isso. E um dos convidados dessa nova temporada vai ser Russo Gostoso, de Rita de Rivalry, né? Connor Story, vai ser, aí um dos convidados. Provavelmente vai ser um assassino. Que loucura. O que mais a gente tem aqui? For All Mankind foi renovada pra 6ª e última temporada. Nessa série que eu ouvia muitas pessoas falar dela quando ela começou. Depois não ouvi mais as pessoas falarem tanto assim. É porque ela começou em 2001, né? E tá indo pra 6ª? É, 6ª temporada. Ela tá na 5ª, né? A 5ª tá passando agora. E aí tem a 6ª renovada. Gente, a minha noção de tempo tá muito fodida mesmo. Porque diz aqui que ela começou em 2019. O que faz sentido tá agora, né? Não sei se... É. Mas pra mim faz muito mais tempo isso. Pra mim também. Mas é porque eu lembro do Darlan falar disso, tipo, enquanto ainda morava no Brasil. Isso! Porque... Cara! Inclusive, até pra estranho pra mim que Morning Show já tá gravando, né? A 5ª temporada, que eles sempre levam 40 anos entre uma temporada e outra, já estão gravando, né? E anunciaram mais um reforço no elenco, né? Depois da Renee Rapp e do Jesse Williams, agora eles confirmaram o Sean Hayes no elenco da 5ª temporada de Morning Show. Vai ser pai da Jennifer Aniston, né? Não, a Jennifer Aniston já tem pai, é o Jeremy Irons. Já tem pai, ela. Mas ele vem aí. E fiquei feliz, né? Porque eu gosto do Sean Hayes. Né? E quero ver ele fazendo uma coisa menos humorística, né? Que é o que ele faz mais atualmente, né? Se bem que ele tá no teatro ele nem, acho que não tá fazendo papéis humorísticos, não. Mas é uma coisa mais séria, mas digo na TV. Netflix confirmou aí que a 5ª temporada de Bridgerton vai ser focada em Francesca e Michaela. Amo! Né? Então teremos aí sapataria. Ai, amo. Né? É muito bom, né? Porque as fubanga leitora tá tudo lá e mataram o meu Michael, que não sei que não vai ter homem. Aí vem a autora, falou assim, ai, porque a história da Francesca é sobre ela ficar grávida. Ela falou assim, menina, a história da Francesca não é sobre ela ficar grávida, tá? Só pra você saber. É outra coisa que vocês estão lendo e não estão entendendo. Olha isso, aí. Né? Ai, vai ser então tudo. Teremos aí Francesca e Michaela na próxima temporada. Também tivemos aí a data de estreia de mais um spin-off de Yellowstone, né? Que vai ser o Danton Ranch. Essa vai ser só no Paramount Plus. E estreia dia 15 de maio, né? 15 de maio aí. Focado na personagem da Beth Dutton aí. Que é da Como é que é o nome da atriz, gente? Aqui é a gloriosa Kelly Riley, né? Agora protagonista de sua própria série. Eita, como brilha. O que mais a gente tem aqui? Também tivemos a renovação da gloriosa Sia pra segunda temporada. Oh, I'm gonna scream. Exato. Eu amo. Sia renovada pra segunda temporada. Não tava cancelada? Não, menina. Essa série foi aqui. Ela ia ser... Não, a Sia... Não, ah, assim é... Essa não faz sucesso, né, amiga? Não precisa estar cancelada. A vida é o cancelamento dela. Ela era mais feliz quando ela tava no porão da Beyoncé, né? Porra. É isso. Fazia música boa, né, agora? Também tivemos a renovação aí de Star Trek, Starfleet Academy, né? Que é a malhação do Star Trek. E ela foi renovada pra segunda temporada, que também vai ser a última. Gosto assim, séries curtas. Eu não conheço uma pessoa que falou bem dessa série. Eu não conheço uma pessoa que viu essa série. Eu tô nessa também. Porque como o Henrique é muito Star Trek, normalmente ele fala mais ou menos bem. Tem umas que ele fala, ah, é meio ruimzinho, mas tem... essa aí ele falou, meu Deus. Passe longe. Poxa. É porque ele no elenco, ele não é o público-alvo, né, amiga? Que você encara de ser pra jovens, né? Ah, meu amigo, mas ele vê várias coisas pra jovem que ele acha melhor que isso. E também temos uma surpresa aí, porque Magnum foi renovada pra segunda temporada pelo Disney Plus. Olha aí. Né? Essa série que era pra ser só uma minissérie. Série boa dessa, né? Porra. Exato. Grande Wonder Man, renovada pra segunda temporada. Nossa. Olha aqui, eu sou pau no cu, mas essa série conseguiu, assim, sublimar qualquer da minha atenção, assim. E também tivemos aí o Brasil no SNL, né? Porque confirmaram aí que dia 11 de abril a gloriosa Anira será a convidada musical do SNL, que vai ser apresentada pelo Coman Domingo, né? E Ludmilla, é isso. Fazendo a, maior vitrine do mundo, né? Como saiu no SNL, site. SNL, com certeza. E olha que a Anira não tá nem fazendo mais esforço pra carreira internacional dela, né? Nem pra carreira em geral. É, na verdade é isso, né, Anitta? Ela se aposentou, ela só não quer admitir. Gente, exato, que ela deu uma festa de aniversário de 2 dias, né, amiga? Eu mesmo. Cansou de trabalhar, né? Amiga, ela falou que a missão dela é gastar o dinheiro todo dela e não deixar nada pra família nem pros filhos, né? Eu amo. Ela tá certa, ela não ganhou? Isso, exatamente. Tipo, meu nome não é Johnny. Eu quero ganhar $1 milhão, quero gastar $1 milhão, é isso. Bora. Poxa, gente, ela ganhou, ela tem o direito dela. Sim, a família que trabalha. Trabalhar, vagabundo. Quero fazer uma gíria regional, posso? Pode. Claro! Menina, o que, que a Ludmilla fez na cara? Digo, ela fez várias coisas na cara. Muitas coisas. Ela ficou com. A primeira vez que ela fez, ficou legal. Aí todo mundo acostumou com a cara dela, ficou bacana e tal. Aí agora ela tá viciada em modificar. Cada vez que ela tá quadrada. Tá querendo imitar a Anitta, né? Fazer 1 milhão de procedimentos. Fiquei horrorizado. Ela tá quadrada, eu amo muito. Mas, amiga, não tá quadrada a cara dela? É, melhor desarmonizar, né? Que harmonizou. É isso. Ficou... Harmonizou, ficou um inferno. Ficou horrível. Mas é isso, cada um com suas caras. Mas vamos à grande notícia da semana. A notícia que abalou Hollywood essa semana, né? Porque... Kevin McKidd e Kim Raven vão sair do elenco de Grey's Anatomy ao final da 22ª temporada. Poxa. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Só porque eu tinha parado de ver essa caralha. Né? Vamos deixar aí. No episódio dessa semana, né, de quinta-feira, eu tinha visto o trailer, eu ainda não vi o episódio. E eu sei que ele era... O Owen e a Ted estavam fora do hospital. Estavam num outro hospital, numa outra cidade. E aí, numa das falas, a Ted fala pro Owen assim... Ah, então quer dizer que isso aqui que você tá fazendo é uma entrevista de emprego? E aí ele não responde nada. E com o anúncio da saída deles, dá a entender, então, que ele vai aceitar esse emprego. E a Ted, como boa trouxa que é, vai atrás desse homem, mesmo não estando mais casada com ele, né? Uhum. Porque eles separaram num dia e estavam transando no outro, né? Sucesso. Quem se deu mal foi Sofia Bush, né? Não sei. Exatamente. Exatamente. E aí, eu tô vendo aqui que o Glorioso Owen tá na série há 18 temporadas, né, velho? É. Eu acho que tirando a Bailey e o Richard, ele é o mais antigo. 18 temporadas. Fora isso que ele dirigiu 50 episódios da série, né? Ah, mas o que é 50 episódios de Grey's Anatomy? É, inclusive, ele vai dirigir o season finale, né? Que é a saída dele. Inclusive, ele vai dirigir o season finale, que é a saída dele. Boa. E Doutora Ted já tá há 12 anos na série, né? Que ela fez aquela participação pequenininha ali, né? Duas temporadas, no, na época do Scott Foley. E aí depois, ela, quando ela voltou, já tá aí há 12 temporadas, menina. Muito tempo também, pelo amor de Deus. Amigo, você acompanha essas audiências? Por que Grey's Anatomy ainda é um hit? Não, hit não, amiga. A série tem bem baixa audiência, mas é porque ela tem muitos acordos de syndication, né? Porque a série já tem muitos episódios, então... Mas rola o boato aí de que a temporada que vem, que ela não foi renovada oficialmente ainda, que já reduziram de 22 para 18, né? Rola o rumor de que deve ser reduzido para 15 episódios na temporada que vem por causa do custo da produção. Né? Gente, tá na hora, né, gente? Passou da hora. Eu acho que eles vão esticar até a 25 e acabar na temporada 25. Eu acho. Eu acho que eles vão tentar dessa... essa esticadinha e terminar na 25, que é tipo um número, ó, bodas de prata, né? De Grey's Anatomy. É, aí eu acho que eles vão fazer isso. Assim como eu acho que Law & Order vai acabar na 30ª, né? Tá indo pra 28, acho que vai terminar na 30ª, pra terminar bonito aí. Porque, gente, Marisca já tá com 60 anos, né, gente? Já tá bom, né, pra encerrar. Marisca daqui a pouco é só consultora da polícia. Não trabalha, mas aposentou, agora é só consultora. Apesar de que ela continua belíssima, impecável, perfeita. Sim, maravilhosa. É incrível. Mas aí é isso, né, menina? Essa grande notícia aí que abalou o Brasil, né? Saiu até no Google Lodge essa notícia. Porra! Né? Ai, a gente vai acontecer tanto ele morrer. Ai, seria um sonho. Mas infelizmente não. Já disseram que o final vai ser um final feliz. É, mas feliz pra gente. Também, feliz, né? Por quê? Feliz no simples. Feliz pra gente seria ele morrer, feliz. Então. Feliz pra gente também, vai ser bom demais. Eu tô muito animada, né, pra ver isso. É porque o Leózio tá atrasado na série, mas a Non testemunhou comigo o episódio do falecimento da grande Kate aí, né? Depois Uma grande... a Michelle. A Jane de Glee? A Jane de Glee. E assim... Ah, era ela, não tinha reparado, viado. É porque ela tava sem a peruca, né, que a Michelle cagou, aí você não reparou, né? Olha. Ah, é. E aí, gente... O show de atuação que Dr. Costinha deu, que é uma das coisas mais deprimentes já feitas na história da TV. É muito ruim. Gente, mas esse menino, assim, é inexplicável, porque eu acho que tem uns atores na série que, né, entregam um dia aqui, outro ali. Esse menino é horrível em tudo que ele se propõe. Ele é horrível em tudo. Não, e o plot é todo muito interessante, porque ele tá tão apaixonado por essa mulher que essa mulher tá moribunda lá no hospital. Aí fala assim, ah, vai morrer daqui 10 dias, sei lá. Aí ele tem a brilhante ideia de pegar essa mulher semi-morta e levar pra casa de Doutora Sidecut, né? Que é a casa de Meredith, casa de todos, né? Pra essa mulher morrer lá. E aí agora vai ficar essa alma penada vagando na casa de Meredith, né? Nossa, gente, é muito ridículo um plot desse, né? Nossa senhora. É não, o pior é assim, ele apaixonar por essa mulher toda cagada, ele conseguiu se apaixonar por ela. É isso, se apaixonou por ela, e aí fez vários planos com ela, toda morrendo lá, moribunda. Ele, ah, que a gente ia se conhecer, a gente vai pra Nova York, ver o Whitney Levitt em Chicago. Nossa. E eu acho que era um plot bom, ele só ter o apego a ela, o tratamento que não tava dando certo, não sei o que e tal, pra eles enfiarem uma paixão só pra ele sofrer com ela morrendo, sabe? Tipo. Exato, e ele botou a culpa dela ter morrido, ele botou a culpa dela ter morrido em Doutora Sidecut. Ah, mas... Porque ela já tava morrendo, partindo, e ele ficava postergando o fim da vida dela. Aí a Doutora Sidecut escondeu alguma coisa, que eu não lembro o que é. E aí, enquanto ele foi no hospital buscar, roubar os negócios, né? Pediu pra Doutora Rata roubar. E aí, quando ele chegou em casa, ela tava morta. Aí ele botou a culpa na doutora. É, porque Doutora Sidecut, quando convém, tá aí dando dica pros pacientes pra dar segura, né? Sim. E aí, Bailey também ficou muito abalada com essa morte, né, doutora Bailey? Ficou muito abalada. Não, a Bailey já é 50 anos médica e tá se abalando por morte ainda, né? Falou? Exato, amigo, mas você que é da saúde, né, diz que não pode perder essa humanidade, essa coisa, não pode naturalizar. Ai, amiga. Aí ela ficou muito abalada e aí ela aproveitou pra dar um textão, né, falando como pode a nossa saúde ser tão injusta. Né? Do nada uma lacrada. Campanhas demagógicas. Interromperem os processos, os trials, para as pessoas poderem se curar, né? A barra. Mas tivemos finalmente. Mão de novo, né? Mas tivemos o primeiro beijo de marido de Maggie e Jules, né? Porra, até que enfim, né? Tivemos o primeiro beijo desse grande casal. Eles não tinham se beijado ainda. Eu não tinha nem pensado. Duas temporadas só se olhando languidamente. É isso, ele foi atrás dela, né? Porque ela não cedeu, ele foi atrás dela no meio da rua e falou: não importa se eu sou seu chefe, não importa. Ah, meu casal. Até estragarem. Ai, acho o marido, o ex de Meg tão ruim que eu não consigo nem torcer com esse casal. Mas a outra opção que ela teve foi Mike Chang, né? Então. Bum. Amiga, eu sou órfã de Midori, né? Então. Ah, é melhor. É verdade. Tivemos também o grande plot de Dr. Cobalto organizando uma palestra de conscientização ao câncer no saco, né? E ninguém indo, uma barra. E aí depois ele dando uma palestra pro segurança, que foi o único que se interessou. Bicho demais. Também tivemos Link e Joe decidindo vender o apartamento de... O ex-apartamento de Jackson, né? Pra ir morar numa casa lá que o Link tinha. Uma casa toda engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Deve ser pegar um set mais barato, né? Ah, é verdade. Porque Grace agora tá economizando com tudo. Economizando com tudo. Mas temos aí a nova paixão de Amélia, né? Doutora Loira, que a Amélia tava se afastando dela porque não queria contar pra doutora Loira que ela é mãe, né? Que ela é mãe de seu filho que fica mais... Não, sapatão? Gente. Não, a Amélia sempre foi sapatão, gente. A Amélia sempre foi sapatão. Tem tempo mesmo que eu não vejo que já... não, a Amélia teve um tempo hétera, aí depois teve Chitãe, né, que inclusive estão namorando. Estão namorando na vida real! Exato. Olha aí! E aí a Amélia começou a pegar a mulher à torta direito. Ah, eu vi no grupo, é verdade, assim, no passado. Não lembrava que ela era sapatão na série, não. É bi, ela, né? Bissexual. É, sim. Nunca mais pegou homem, mas... É isso. Aquela coisa. Né? Que bi são essas, né? Mas aí ela contou pra doutora Loira, né, que ela tem um filho. E aí a doutora Lola falou pra ela assim: menina, mas eu também tenho um filho e também não tinha te contado. Porque eu também achei que você ia me deixar. Doutora Loira é que era colega dela do passado, né? Isso, era a fag hag dela do passado, tinha um crush. Né? It's just a little crush, né? Just a little crush. E aí, agora provavelmente vai continuar esse grande romance aí, né, gente? Ah, todos torcendo. Ai, gente, é o que todo mundo quer. Queria que voltasse o Dr. Chitãe, né? Pra ver se. A química da vida real, né? Tá ultrapassa pras telas, né, menino? Ai, eu gosto. Como é que era o nome de Chitãe? É. Master Knight? Thunderblows, né? Thunderblows logo. Assim. Deixa eu achar aqui o nome da gatinha. Thunderstorm, né? Uma coisa dessas aí. Ai, ai. Nome de drag. Fazer uma... Já que estamos aí no... Ó, aqui, ó, Amanda. O nome de Chitãe é E.R. Fight Master. Fight Master? E.R. de sala de emergência mesmo, né? Sério? Cara. Uhum. E.R. Fight Master. Botei aqui agora pra ver. Caralho. Parece jogo, né, de videogame. Sim. Eu amo. E já que a gente tá aí na Seara Médica, um breve disclaimer aí sobre os últimos dois episódios da gloriosa The Pit, né, a mais famosa aí. Finalmente tá fazendo episódios legais, mas eu vi que muita gente ficou muito excitada com o episódio passado, né, falando da grande crítica social, porque o ISIS, né, apareceu lá no episódio, né? Com uma imigrante legal, aí prendeu um dos enfermeiros, as pessoas ficaram muito emocionadas, né? E, sei lá, não sei porque eu devo ter algum tipo de implicância com The Pit, né? Que eu nunca consigo ver essa magistralidade toda que as pessoas veem toda semana, né? Tá vendo errado, vê de novo. Eu acho que é uma série boa, uma série honesta. Pra mim, toda vez que tem alguma coisa envolvendo as enfermeiras, é muito melhor, né? Tipo, essa semana teve a Dana dando um soco no cara, na cara de um cara lá que agrediu uma das enfermeiras. Então, e de alguns relacionamentos. Mas em si, eu acho que o fato de da série se passar... Nega Jô está na sala, chorando sozinha, fazendo VT. Ah, filha da puta. Se arrumou, penteou o cabelo, fez prancha. Agora a Santana Paula está chorando sozinha. Provavelmente vai ser porque a Ana Paula está sendo... Ela vai falar que está sendo... protegida. Protegida. Ela tá chorando e secando as lágrimas bem devagarzinho. Fala no cu dessa arrombada. Que proteções são essas? A mulher sendo torturada em rede nacional. A mulher tá só a caveira, tá só lá no trabalho, lá no Big Brother. Que privilégios são esses? Mas voltando a falar de The Pitt, eu acho que o fato dela ser uma série que se passa em tempo real, né? Eu acho que prejudica. Porque numa série como Grey's Anatomy, que cada episódio tá num espaço temporal diferente, dentro de um ano ou não, quando você vê as situações acontecendo, você até fala assim, tá, teve um gap. Mas assim, é muito surreal que em apenas, né, no episódio passado, acho que foi 12º, em 12 horas, aconteceu todo tipo de coisa. Cyberhack, explosão de parque aquático, ISIS no hospital prendendo as pessoas, sabe? Fica muito overwhelmed, assim, de coisas pra ser incrível. Né, sei que eu posso dizer assim. Mas assim, gente, entendo vocês que gostam. Enjoy, aproveitem que tá acabando a temporada, né? Mas pra mim, não me pega muito. Eu gosto de alguns personagens, como já falei. Mas no geral, eu fico um pouco... tá bom, né? Qualquer coisa. Dá pra ver lavando a cozinha, né? É, tipo, eu gostei do episódio dessa semana que eu vi agora, justamente antes da gente gravar. E assim, tiveram coisas boas, mas eu acho que... todo esse excesso de informação, de coisas acontecendo num dia só, eu acho too much, de verdade, né? Não é uma série que me cativou, né, ao longo dessas duas temporadas até então, mas eu acho uma série competente no que se propõe, né? E você tem atuações que estão muito boas, tipo, essa semana da Dana, eu acho que vai ser a M-Tape dela pra esse ano, né? Eu acho muito que vai ser a M-Tape dela pra ela ganhar o B no M. Então, amigo, acredito. Hoje em dia... uma série ser competente naquilo que se propõe já venceu demais. Venceu muito. É isso. Venceu não precisa muito. Fazer estrelinha, não, cambalhota, não. Tá bom. É sobre isso. Eu concordo com você. No meio de tanta bosta. Pois né? Olha aí. É isso. Mas vamos começar nossas pautinhas, então? Vai. Ou vocês têm algum assuntinho que vocês querem trazer gostoso aí pra gente? É, mano. A gente já enfiou os assuntinhos aí no meio do teu quadro de amenidades. Então, meu quadro não, o nosso quadro. O nosso quadro no comunismo. Nosso quadro é uma música da Ana Castela, muito bonita. Olha aí, maior fã de Ana Castela no Brasil. Pronto, a boiadeira chegou. Aqui. Que toca no Fit Dance, né? É por isso que eu sei. Sempre pra essa desculpa, não. Cara. Vamos reclamar da vitória de UK vs The World? Ai, vamos! Ah, é, tem gente no comentário que perguntou. Amiga, vamos reclamar da temporada em si, eu acho até melhor. Ai, tá, gente, que claro, raiva. Então. Menino, tivemos aí a vitória da grande Gotland, né? Que era de Filipinas, Tailândia? Tailândia. É a Bia do Brás da Tailândia. Isso, que ela só ficava a temporada inteira assim. E aí, assim, ela era muito boa de looks, acho que eram ótimos looks. Ela mandou bem alguns desafios. Mas a gata não sabe fazer lip sync. Ela deita no chão, vira assim a cabecinha, sensualiza e pronto. E aí a gatinha chegou na semifinal, né? Com Fontana, Mariah, que foi arrasadíssima também, americana. Uhum. E a... qual que era a quarta? A Kate Butch, né? Que era da UK, que valia a pena. E aí ela perdeu todos os lip syncs que ela participou, né? Que fizeram no final os três lip syncs. E ela chegou na final e ganhou. Eu fiquei assim, gente... A Fontana merecia ter ganho dela, né, contra a Kate. A Mariah merecia contra a Godla. E eles trocaram tudo. Jesus. E aí, assim, eu acho que a Fontana não merecia ter ganho, tá? Assim, por mais que a gente ame muito a ela e tudo. Já não basta a mulher estar sendo demitida do país, você ainda quer que ela não ganhe. Não, eu acho que ela foi muito bem na temporada, mas eu acho que, por exemplo, a Kate Butch... né, por mais que eles não fossem dar uma vitória pra outra britânica, ia ficar meio feio, acho que merecia mais. Eu acho que a... qual foi que saiu na trave, a bichinha velha? É a... putz. Fluminense. É que a Naomi era ruimzinha também, né, mas tinha uma boa. Ah, era... deixa, não vou lembrar. Já esqueci desse elenco ruim também. Já tirou. É, mas assim... se bem que Fontana, pelos lip syncs, ganharia, tá? Já que ela chegou na final. Mas essa Godland, eu senti muito que eles deram pra Godland pra não dar pra outra britânica e pra meio que se retratar da Marina Summers não ter ganhado a outra UK vs. The World. É, então, Eu acho que foi por isso, foi pela Marina, porque devia ter ganho a semana passada. E porque, assim, ficaria muito feio deles mostrarem que a Mariah ganhou, ia ganhar, falar, ah, mas dos Estados Unidos ganhou da Tailândia, né? Sendo que ela ganhou no lip sync, né? Pois é. Que o lip sync da Gold foi muito ruim, ela só ficou deitada lá, como você falou, e a outra fez o negócio dela. Mas sei lá, eu acho que todas as três temporadas de UK vs. The World são com três vencedoras que ninguém vai ficar lembrando. E a temporada toda é ruim. Ah, eu discordo que eu amo Tia Coffee, né? Então. Tem sempre alguém que gosta de Fubanga, né? Então... E assim, não bastasse a Godlin ganhar UK vs. The World, a gorda tóxica ganhou o Canadá. A gótica que Zona não gosta só porque é tóxica. Eu amo, Diva. Como é Gotti. Diva é, Gotti. Got me. Não, Gotti Mick não, é. Got Kendall, uma coisa assim. É... Ah, esqueci agora. Não. Era alguma coisa Gotti, mas a outra, Ebony Labell, merecia muito mais também. E aí deram pra essa mulher. Não, mas tudo bem. Então, eu, assim, tudo errado lá, em Drag Race esse ano. Vamos esperar a terceira de Drag Race Brasil pra ver se piora ainda mais, né? Você tá assistindo dos Estados Unidos? Já começou? A dos Estados Unidos, a temporada normal? Começou em janeiro, não foi? Amigo, já tá no episódio 15, 14. Gente, será que eu esquecida dos... Ah, amiga, eu acho que eu comecei a ver ela e eu apaguei da minha mente. Ah, viado, já tá, meu Deus. Já tá no top 4 já. Meu, tanto que esses dias a gente tava... Porque eu e o Henrique, a gente sempre vê Drag Race junto, né? Aí quando a gente terminou o QVS do outro, eu falei pra ele assim... Putz, não tem mais temporada de Drag Race pra gente ver, né? Eu esqueci completamente da americana. É, amiga, e assim, não tava grandes coisas também não, viu? Você não tá perdendo muita coisa. Gente, será assim, que eu comecei a ver nem lembro? A gente começou na obra, no meio do programa. É o vizinho aqui batendo, eu vou ficar mutando aqui, enquanto não estiver falando. Desgraçado. Eu tô chocado, eu tô realmente chocado que eu esqueci dos Estados Unidos. Porque eu acho que eu comecei até gostando da temporada, e aí assim, sumiu da minha mente. Amiga, a temporada é ruim, eu já estou te avisando, só pra você já ficar sabendo. Meu Deus, assim... Não, e tanto que eu não soube spoiler nenhum, né? De tanto que estão falando dela. Amiga, eu gosto de uma drag, que eu acho ela boa. O resto... Que é tóxico. Ó, amiga, já está no episódio... Ontem passou o episódio 13. Meu Deus... Gente, pra mim, eu tô completamente gag. Foi o choque do tweet do ano. Eu lembro que você... Gag, o Zanon falou... Quando... Lembro que quando o Zanon falou, no final do ano passado, que, tipo, ia começar logo que o ano começasse, tipo, sei lá, dia 5, dia 6. Mas não, então, eu acho que comecei a ver ela. Aniversário, acho que foi dia 7, uma coisa assim. Meu Deus. Eu acho que como teve as outras, tipo, eu fui vendo, estreou o quê, eu vi e tal, eu esqueci dela. E o WoW é péssimo, né, agora, de interface. Porque antes você entrava no WoW, ele mostrava as temporadas... Não, mas antes ele mostrava a temporada que tá passando em destaque. Agora você tem que ir na busca toda vez. É, o meu ali aparece episódios recentes, recém-adicionados, uma coisa assim. Então, cê, lá embaixo, né? Tipo uns quadradinhos assim. Só que aí você não sabe de qual é, né? Você tem que ir no olhômetro. Isso, porque ele só tem o título do episódio, mas exato. Aí você não sabe, você tem que ver a. Aí como a gente tá assistindo vários de vez, a gente nunca vai por lá, a gente vai na série e acompanha. Que é justo, né? É, só que assim, aí eles pararam de botar as que estão passando agora em primeiro, então você tem que ir ficar buscando. E aí como tem All Stars, Drag Race, não sei o que, blá blá blá, e só tem uma foto lá da RuPaul em tudo, você tem que ficar adivinhando o que, que é o que. O novo jogo, né? Olha, realmente depois dessa, amigo, não eu acho posso, que assim, Drag Race está na hora de acabar, só a RuPaul não entendeu ainda, né, mas... Menina, nem falamos do trailer do filme, né, de RuPaul, né? Amo, não entendi nada. Vi umas drag participando e é isso. Amiga, aparentemente tem um trem descarrilhado que vai bater e o Paulo é a presidente e é isso. Berenice. Esse é o plot do filme. Essa é a plot, né? É a plot. É a glot. Eu achei esse trailer pavoroso, gente. Piuí, piuí, piuí, coloca a mão no meu ombro, piuí, piuí, piuí, não deixa o tempo descarrilhar. Sabe o que que parece? Uns desafios de Drag Race que eles filmaram e juntaram e botaram como se fosse um filme. Ai, sim. Parece. Eu já fiquei esperando a Michelle aparecer pra criticar. Ai, você não levou tão bem minha direção. Mas vocês acham que esse filme vai estrear no cinema no Brasil? Não vai. Claro que não, gente. Não tem nem condição de passar no Brasil isso aí. Imagina um filme no Cinemark, Brooklyn Heights, Latrice, Jujubi. Eu mas amei tem que gente eles, famosa, que são tanto... Sarah Michelle Gellar, famosa, né? Isso mesmo. Eu amei que é tanta drag que aí eles vão botando os nomes das drags, né? Vai tendo a trilha. Aí é tanta drag que a trilha acaba. Aí eles fazem o barulho do rewind na trilha pra botar a trilha de novo. E aí depois eles aceleram o nome das drags e botam só. RuPaul. Achei criativo essa parte. Achei criativo. Tem que assumir. É, mas vai passar no WoW com certeza. É isso. Você vai ter que ir lá catar na interface do WoW e tal, mas acho. Ah, amiga, melhor assistir no Torrent mesmo. Dá o play do streaming, o que vai ter com certeza. Você não instalou na minha TV ainda, né? Ah, amiga, eu já falei pra você, a gente faz uma videochamada, se você quiser, a gente instala. Eu instalei na televisão da Amanda. Vamos. E tá um sucesso demais. Ai, vamos demais. Botei na TV da Amanda, então... É isso, gente. Esse negócio de ficar tendo que baixar a Torrent é só quando for necessário. Exato. Se não precisa, a gente entra lá e só assiste como se estivesse vendo um streaming normal. Uhum. A lei do mínimo esforço. É isso, gente. Estamos cansados, né? Estamos sem gente, alguém dá um tiro no meu vizinho que tá fazendo obra uma hora? Tô querendo, viu? Amiga, seu vizinho não devia nem estar fazendo obra essa hora, que hoje é sábado. Desgraçado, à toa, que fica o dia inteiro em casa e não faz nada, aí resolveu fazer no sábado. Né, já são 2 da tarde, só pode fazer barulho no sábado até meio dia. Olha que filha da puta. Isso quando tá os filhos dele gritando quando eu vou dormir. Olha que filho da puta, eu amo. Desgraçado. Olha! Desumano, dourado. Tá sofrendo mais que a Ana Paula. Nossa, gente, minha coluna toda travada e inchada. Tô sofrendo mais que a Nega Jô, né? Ai, eu amo. Fala rapidinho então, né, já que a gente falou de Big Brother, né? Finalmente a Ana Paula venceu, mas na sequência ela perdeu, como sempre, né? É, porque inventaram um monstro que não ia ter, né? Já tinham publicado que não teria. Exatamente. Avisaram que o Anjo seria autoimune antes da prova, porque o Cowboy ganhar depois que não ganhou pra o poder embora. Porque não faz sentido nenhum, né? Que não faz sentido nenhum. É, porque a graça do Anjo autoimune sempre foi chegar na hora, a pessoa achar que ia dar imunidade pra alguém e dizer, não vai dar pra ninguém, é sua. E sempre foi assim, né? Pois é. E aí do nada. Sempre foi assim. Ai. Mudou. Olha. E aí a Ana ganhou, né? Jogando o tigrinho, graças a Deus. Ela ganhar uma prova de bet, gente. Que tudo. É, a Betano pode comemorar que é a única pública ela jamais fará pra eles, né? Exato, ela ganhou a prova do tigrinho, arrasou. Cara, mas amassou. Assim, né? Eu tenho analisado muito essa questão do Dourado querer chupar os machos e ficar contra ela. Porque o povo fala assim, ah, mas é porque o contrato dela, ela não tá agenciada pela Globo e tal. Eu falo, beleza, vamos dizer que essa ganância da Globo de ganhar o que os vencedores ganham é muito grande. Mas você tá prejudicando a sua edição, que apesar de tudo que você tá fazendo ainda tá sendo assistida e comentada, mas pelos motivos errados. Sim. E você cria, porque eu vi umas pessoas dizendo assim, ah, mas é proposital da produção, porque ter um inimigo em comum na Globo aumenta o engajamento das pessoas. Eu falei, bicho, mas aumenta da pior forma possível pra eles. Os patrocinadores estão putos, estão querendo o Dourado morto. E vocês acham que isso é bom pra Globo? É isso. Porque com certeza quando acabar o programa, eles já vão começar a prospectar pra renovar patrocínio pra próxima temporada. Uhum. Tem uma galera, tipo, que bota muita grana igual o Mercado Livre, falando assim, olha, se o Dourado continuar na direção principal, a gente não vai estar... Tá, uhum. Bicho, o Mercado Livre, que já tava puto por causa da história do vestido, eles tinham que estar agradando o Mercado Livre de todas as formas possíveis. E eles botaram a mulher pra se fuder num calor, sem água, sem... no dia do negócio do closet. Não é? Que fizesse o monstro até hoje e amanhã fizesse o armário lá do... Exato. Né? É porque isso. O monstro mais difícil da temporada 24 horas era ficar deitado, né? Foi de semana passada, né? Olha. O monstro mais difícil da história do Big Brother Brasil, né? Que as pessoas podem ficar sentadas, deitadas, dormindo. Realmente, muito difícil. Pelo amor, né? É. Mas eu acho que tem um pouco de... Ele sempre protege mais os machos dele, porque... Ana Paula sofrendo mais, é mais engajamento para as pessoas ficar puta, para ela também até virar uma líder mais absoluta, porque não teve nos últimos anos, né? Então... Não precisa, ela já tá absoluta bastante, né? Mas eu sei lá, amigo. Porque o público que podia estar curtindo a liderança dela numa boa, vendo ela feliz um minutinho que fosse, para ela se foder depois na semana que vem, ia estar bem melhor do que as pessoas agora, sabe? Tipo, ele cria uma situação que ninguém consegue... fazer mais nada no, na casa, como sempre, a não ser falar da Ana Paula, e de uma forma que queima eles absurdamente. Eu acho que esse foi o grande problema deles ter segurado o Jonas e o Cowboy tanto, porque eles poderiam ter até saído antes, e ele não deixou desenvolver nenhuma história que não fosse a da Ana Paula. Ele só deixou a da Ana Paula ter sido desenvolvida. E aí foi um problema dele, de burrice dele, que ele fez isso, né? De ficar segurando essa gente toda aí. É porque se a gente pegar, por exemplo, até a temporada do Davi Brito, que ele se destacou muito, mas teve uma hora que as pessoas largaram de mão, foram viver a vida e gerou as partes que a gente ainda gostou de ver, né? Que é tipo a Fernanda Band fazendo os negócios contra a Bia do Brás e tal. Tipo, nessa não existe esse coadjuvante que tá numa história paralela. É tudo em torno dela. Não, porque eles estão focados o tempo inteiro em Ana Paula, tudo Ana Paula. Sim. Uhum. Até por isso que desgasta tanto até ela mesmo, porque ela tem que ficar. Ela sabe que ela tem que ficar rendendo bloco ali o tempo inteiro. Porque ninguém faz mais nada. Porque ninguém faz nada, porque o dia que ela não faz, não acontece nada na casa. Gente, a Nega Ju tá chorando porque ela está comparando o monstro dela com esse monstro da Ana Paula. É sério. Aham. Que ela disse que no dela ela ficou sentada de um jeito ruim, não parava de catar coisa, não sei o quê. E aí eu falei pra vocês, né, que ela tava. Que ela se arrumou toda, penteou o cabelo, fez prancha, sentou no sofá chorando. E agora eu tô lendo aqui que ela falou que nunca se vitimizou e resolveu fazer de história triste combustível. Que ódio, cara. Eu só tenho uma frase pra ela. Choro de puta, Deus não escuta. Chore à vontade. É. Problema de você falar isso a uma mulher negra. É verdade. Sexualizando o corpo de uma mulher negra, né? Uma pergunta que eu tenho real. Plastificado de uma mulher negra, né? A Globo até hoje, nem Rafael Portugal, nem ninguém ousou zoar essa história da cota da Jordana, né? Será que é medo do processo dela dizer, ah, mas eu treino a família parda, não sei o que, vocês zoaram? Mas ela fraudou mesmo? Não, mas a Globo nunca falou isso. Tipo assim, nunca nem deu nenhuma risada dessa história. Será que é, tipo, muito medo do que ela pode. Às vezes eu acho que eles nem acham que isso é errado, sabia? Pode ser também. Eu não duvido. Existe essa possibilidade, amiga. Não, então, mas eles não acharam que é errado, não muda o fato de que eles estão sempre copiando piada do Twitter e tal, e essa nunca usaram, sendo que falam muito. Mas né, eu acho que é porque essa é uma piada que o Twitter fez pouco, não foi uma piada que ficou muito tempo. Mas, amigo, todo mundo chama ela de Nega Jô. Eu amo. Na minha bolha é uma piada muito mais feita do que várias que eles vocês usaram. Vocês ficaram aí exaltando ela, Jordan, pra mim nunca deixou de ser Nega Jô. Porque sempre foi uma nojenta. É o terceiro lugar, dizendo não, né? Terceiro lugar é a mão na cara do meu vizinho que eu quero dar agora, mas não é. Eu não quero saber, eu quero rua pra Nega Jô. Não, filho, meu terceiro lugar é Julie. Não tem como, não. Já tá definido. É, não. Eu já falei pra você que o meu top 5, top 6 é Ana Paula, Tia Milena, Jubli, né, Samaira. Perdoou Samaira, hein, quem diria. E Dol. O meu é igual esse. Cara, Dol ainda tá nesse jogo, é uma sacanagem, né? O cara não faz porra nenhuma. Mas na cabeça dele, o Big Brother tá emocionante pra ele. Amigo, colocaram ele na geladeira, não fala isso. Meu Deus. Ele tava aí na mira da Ana Paula, né? Falou paredão, né? Porra, ele Solange Couto, puta que pariu, meu irmão. É uma facada. Por mim, amiga, já tira Solange Couto na terça-feira. Amiga, sabe quem me revolta mais? É Marcielle. Eu acho que não teve pilota pior do que Marcielle, porque a gente falava que, lembra, que pouca só dormia, mas pouca tinha umas brigas. Agora, a Marcielle não tem absolutamente... É porque a Marcielle, ela corre o risco de chegar na final só de esquecerem que ela tá lá, né? É. Ah, não vai mesmo, amiga? Amiga, não vai. Eu tenho quase certeza absoluta que ela não vai. Não vai, amigo. A gente vai tirar ela antes. Não, mas... Meu, mas ela é a pior de todo mundo nesse elenco. Ela não fez nada. Sabe que é nada? Ela só comeu comida dos outros. E aproveitar que Zanon tá batalhando aqui, né? Tá aqui eu sei que comer. Eu votei. Eu sei que eu votei na Sapatão pra entrar na casa. Olha aí. Vocês acham que tem algum risco de Humberto não sair? Tem. Pra mim sempre tem. Se o Boninho manipular. É, não, porque assim, que... como falaram, o Jonas que tinha algum carisma, alguma torcida contra Júlio, beleza, Júlio era um pouco mais forte, mas eu acho que tirar a Dol agora pra deixar o Humberto é assim uma falta de caráter. Porque o Humberto ninguém gosta, gente. Não, mas eu acho que esse é o grande coisa, né? Porque nem o sofá gosta do Humberto, né? Então, assim, é muito difícil. Ele tem só a torcida do Twitter. Mira, você vai. É muito engraçado, né? Que a gente não tem essa noção. Mas eu tava semana retrasada, acho que eu fui num japonês com a Rafa. Aí as pessoas do lado falando da Ana Paula. Ai, porque ela é maravilhosa, não sei o quê. Aí você tá andando na rua, as pessoas falando, ai, da Ana Paula. Então, assim, a gente não tem a noção mesmo. A gente tem a noção da internet que a gente vê, das páginas, tudo. Mas as pessoas mesmo, elas não gostam do Humberto e desse povo. Elas gostam mesmo da Ana Paula causando. Mas eu não tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que a gente não entende o quanto as pessoas odeiam a Ama Paula. Que a nossa mulher ama muito. Uhum. E sim, aí, as tipo, pessoas odeiam é muito a Ana Paula. Apesar da Ana Paula não estar no paredão, eu falo assim, ah não, vamos deixar o Humberto pra Ana Paula ficar puta e pra ela saber que ela não dominou o jogo ainda. Sabe? Uhum. Que ela zoou tanto as pessoas que botaram a gente no paredão e não saíram, e agora ela botou o Humberto e não vai sair. Mas assim, eu quero acreditar também que é só uma viagem da minha cabeça e vai dar tudo certo. É. Eu fico muito de cara com algumas poucas pessoas também, que são super de esquerda, super progressistas, e vêm falar com a maior cara lavada do mundo que a Ana Paula é a Carol Conká branca. Gente. Não existe. Assim, pessoas que eu considerava inteligentes, sabe? Estão falando uma merda dessa. Olha aí. Que... Olha, mas... eu nem sei. Não aconteceu comigo não, mas eu não sei qual é a reação que eu teria, assim. Eu acho que eu ia congelar, minha cara ia congelar se alguém falasse uma merda dessa na minha cara. A minha chefe que descobriu uma amiga bolsominion que era mega enrustida por conta de torcida do Jonas. Ela disse que tava num happy hour assim com os amigos, todo mundo esquerdo e tal. E aí começou a falar, já votaram no Jonas, né, não sei o que. Aí essa amiga começou a falar uns negócios esquisitos. Aí ela disse que uma hora só de, assim, na zoeira, que ela falou que não tinha a menor chance, ela falou assim, mas amiga, esses homens que você tá aí querendo representam quem? Você votou em quem? Aí ela começou, eu não voto em corrupto, não sei o que, aí todos os amigos ficaram tão... Gente... Mas avisaram pra ela que é só um programa de televisão? Pois é. Então, né, menino, que tem esse lance que as pessoas estão fazendo. Ai, que valores invertidos. Aquele velho daquele Arif Montoura do caralho, fracassado que não é ator mais, você só fica fazendo TikTok. Ele fica falando, né, porque... Gente, cala a boca, mano. Deixa eu amo essa história de valores invertidos, como se a Ana Paula estivesse matando alguém lá dentro, assim. Uhum. Tá, beleza, a tia Milena peida na cara das pessoas, eu acho too much, realmente, não precisa. Sim. Mas não é, tipo, Jonas é tão do bem, tão educado, e Ana Paula ferve criancinha, sabe? Tipo, umas coisas assim que eu fico, gente... Não, gente, é um programa de TV, as pessoas se passam muito. Não, sabe, é um programa de TV que você quer ver gente brigando, gente causando, e aí quando alguém tenta fazer isso, você fala de valores. É. Gente, não tem sentido nenhum isso que você fica falando de valores, gente. Não aguento, dá vontade de dar um soco na cara da pessoa quando ela começa a falar de valores. Mas valores o quê, seu filho da puta? Olha o que você faz na tua vida, você tá falando de coisa de Big Brother. Ah, vai dormir, não há o que fazer. Me revolta. E tô revoltado ainda mais com o do meu vizinho, que não para de bater. Não, eu acho que as pessoas se passam real, entendeu? Muito. Tô revoltado com o pé da tia Milena, né? Que parece que ela quase perdeu o pé quando era menor. E aí tá toda fudida no monstro e ninguém faz nada. Meu Deus. Ah, pode, tia Milena. A gente nem pode ver tia Milena perseguindo seu lanche pela casa, gente. Digo mais, hein? Tô revoltado com o grupo do logado, que as pessoas ficam dizendo assim, Ana Paula tem que apertar o botão logo pra eu parar de acompanhar, mas ninguém tá apontando a arma na sua cabeça pra você acompanhar. Graças a Deus, né? Ainda não. Brasil ainda é livre, não estamos numa ditadura. Eu só passo o dia inteiro vendo a Ana Paula sofrendo monstro, podia estar, né? Com a TV desligadinha, ficar, ai, meu Deus. Se não quiser desligar a TV, pode apenas mudar de canal. Olha que emoção. Caraca, puta que pariu. Ah, gente, eu, hein? Gente, viva um pouco menos do BBB, né? Que nem a gente tá fazendo aqui. Isso. Mas o nosso trabalho, esse tá é o nosso trabalho. A comentando, amigo. Menina, a gente não coloca o BBB, vamos jogar um videogame, vamos fazer outras coisas. Vamos cozinhar. Quintal. Mas... Esses dias passei um cif na cozinha pra apoiar a tia Milena, aconteceu o quê? Solange ganhou e botou na bola a tia Milena. Olha aí. Então talvez não seja uma boa ideia. Gente, alguém podia avisar pra cif que não precisa falar sífilis, limpeza, não sei o quê, né? É. Fica parecendo muito sífilis. Sífilis. Não, toda vez que eu tava, eu falava prova sífilis, eu achava que ele ia falar sífilis. Grande sífilis. Mas deixa só eu tirar outra dúvida aqui, porque, né, eu não consigo acompanhar o grupo do logado, gente. Cada vez que eu abro, são 1.200 mensagens. Mas, e a maioria são xingando as pessoas que a gente não gosta. Boa. E... Amiga, isso mostra o quanto esse Big Brother tá engajando, porque geralmente com, sei lá, um mês de programa, o interesse já foi embora. Sim, verdade. Verdade. Isso aí tá maçando. Como dizem no X, é edição de colecionador. Isso aí. Uhum. Mas como é que vai ser essa dinâmica mesmo? Agora vão ter dois paredões por semana até o final? Acho que vão ser três. Três. É, não, é um no domingo e na terça, né? Um no domingo e na terça, entendi. Pra acabar em maio, né? Então, ele não falou ainda se. Porque, tipo, vai ter domingo e terça, mas pode ser que tenha quinta outro, entendeu? Ah, sim, mas eu acho que não, pela quantidade. Eu acho que não vai precisar. Eu acho que não vai precisar, porque teve 200 expulsões e. Gente morrendo no programa. Então, acho que então mas eu lembro que eu tinha feito a conta quando a gente começou a ver os números. E se fizesse dois por semana, ainda não chegava três no, na final. Precisava de mais tem um. Tem uma eliminação antes da final, né? Que era no domingo. Antes da final. No domingo. É, no domingo tem a eliminação do quarto lugar. Meu amigo, mas eu fiz essa conta e ainda não dava. Precisava de mais gente, um. Gente, me agredindo. Não, só tô falando. Só quis nada. Dizer. É, porque dia 29, top 10, né? Dia 29, top 10. Dia 31, top 9. Aí, dia 5, top 8. Dia 7, top 7. Aí, dia 12, top 6. Dia 14, top 5. Dia 19, top 4. Dia 21, final. Ah, então dá mesmo. Viu como você é melhor matemática que eu? Você, aí você xingando Eduardo, xingando a mãe dele, e você... E ele falando. Ai, gente, os valores estão invertidos mesmo. Estão invertidos, hein, mano? Minha mãezinha. Minha mãezinha que tá morta. Olha aí. Ai, que horror. Pesou o clima. Minha mãezinha que tá morta ainda por cima. Deixa eu perguntar, mas ela. O pessoal da casa não sabe, né? Que vão ser dois semanas. Não, só a gente, por enquanto. Mas acredito que eles imaginem, né? Eles sabem que tá no turbo, né? No turbo, eles já sabem que já chegou no turbo. Eles só não sabem que vai ser toda semana. Mas eles sempre sabem tudo, né? Impressionante, né, menino? É, o Tadeu falar uma dinâmica e ele, alguém vira lá na casa e fala: hoje vamos botar em duas pessoas que vai duas da casa, né? Olha aí. Impressionante, né? Que loucura. Que loucura, né? Tá bom. Loucura, loucura, loucura. Povo inteligente demais. Fico sempre impressionado. Eu amei que a formação do paredão terminou com a time menina falando bem assim: nossa, não é que eu acertei, não teve bate-volta. Sim. Ai, bom demais. Filho, gente. A maior do Brasil. Avisa. Ai, amo que tinha menina, ela irrita a gente ao mesmo tempo que a gente faz a gente gostar dela, né? Ai. É porque ela é carisma que chama, né? Pois é. O que falta tanto em uns, sobra em outros. A maior pipoca, e Gil do Vigor pode surtar. Enquanto ela tá só, enquanto ela tá peidando na cara dos outros, realmente se passa um pouco. Mas. Ontem eu tava falando bem assim com o Henrique: ah, eu acho que a rejeição da tia Milena já deu uma amenizada, igual a da Samira, pro povo esquecer e tal. Aí ele falou: não, ela ainda é bem odiada. Eu tava falando: desde que o Jonas saiu, ela parou de peidar na cara do povo. Ele falou: o Jonas saiu tem dois dias. Você vê como eu tô num tempo só meu, né? Num tempo que não tem. E já pra aproveitar. E pra falar num tempo só seu, então eu queria que você e Márcio Zanon falassem sobre Devoradores de Estrelas, né? Mary. Não, amiga, eles vão dar spoiler, sim. Mas, amiga, eu acho que é um filme que não tem muito que dar spoiler, porque não é. Não, assim, spoiler. Eu acho que um spoiler que tava. Eu quero saber se a Mandy já foi exposta ou não a Rock. Sabe o que se trata? Não, não sei. Porque, assim, pra mim, a grande graça de ver o filme. Que eu tinha visto o trailer mostra que tem uma forma alienígena de vida, mas não mostra muito. Sim, de preda. Isso. E aí, pra mim, o legal do filme foi ir ver sem saber como ele era, né? Entendi. Então vale a pena a galera ir ver sem saber como é. É, assim, hoje em dia, se você entrar no Instagram... Agora que eu falei o Rock aqui, você vai abrir o Instagram, vai aparecer ele falando com você. Mas, amigo, acho que não... Ah, sei lá, pra mim eu não tive... Você não sabia como ele era? Não, você ver? Não, mas eu vi e falei: ah, tá bom. Mas, tipo, não é nada, meu Deus. Não, tá, não muda nada, não estraga, mas eu achei interessante o marketing não ter focado. Tá fazendo um mousse maior do que ele é. Não, é porque, assim, o filme, sobre o que é o filme, né? É Ryan Gosling, nosso querido Dr. Grace, ele é um um professor de ciências de elementary, tipo, de criança pequena. Uhum. E aí a gente tá passando por um problema no mundo que é, tem uns micro-organismos que são os astrofágicos, que eles estão se alimentando das estrelas. Então eles vão ali, consomem um pouco, passam para outra. E aí isso pode causar o apagamento do Sol, o esfriamento do Sol. E todos os cientistas mundiais estão envolvidos numa força-tarefa para impedir que isso aconteça. O Ryan Gosling, ele é um grande pesquisador. Ele descobre, assim, por acaso, nos testes, uma forma de criar um... Na verdade, ele pega uma amostra do astrofágico e ele consegue, tipo, acelerar a reprodução deles. Isso. Com essa aceleração, ele pode criar um combustível, ele não sabe disso, mas o resto não sabe, que leve as pessoas que precisam estar lá até uma estrela que, por acaso, não está sendo comida pelos astrofágicos, para descobrir o porquê. Tá. Tipo, uma rota de uma estrela, na verdade, que ele percebe. Isso. E aí, o... Né, ele, em teoria, não iria ser essa pessoa que vai até lá, mas ele tem um conhecimento maior do que o dos outros pra ir até lá. E aí o filme alterna entre ele já no espaço, sendo a única pessoa que está lá na Rota da Estrela pra resolver, e o passado dele de, tipo, o que que o levou até ali, né? Tipo, como é que a equipe foi lidando com o que tava acontecendo e tal, umas merda que foi dando. O destaque do filme pra mim, que eu não sabia que ia ter, é justamente a relação dele com o Rocky, que é essa criatura de outro planeta, de pedra, que tá ali numa outra nave e vai interagir com ele. E o Rock, gente, ele é o melhor personagem do cinema atual, né? A mesa. Melhor que Tia Milena? Melhor. Ele é bem parecido com a Tia Milena. Ele é a Tia Milena, eu acho. E Ryan Gosling é Ana Paula. Sim. Entendi. É isso. E é assim, um filme... Como é que eu falo sem ser muito pedante? O Ryan Gosling falou muito melhor do que eu sobre isso. Ele falou assim, é um filme de ficção científica que trata essa questão de fim do mundo, de, né, de tragédias, de uma forma muito mais esperançosa do que outros filmes têm tratado. Então ele falou assim, ele é produtor do filme, né? Ele pegou os direitos do livro e tal, que o livro acho que é do mesmo autor, que disseram, do Pedro em Marte. Que disseram que era um livro inadaptável. É, porque falam que o livro é muito da ciência por trás das coisas e tal, então pro filme realmente mostrar, né, resumidamente, visualmente, ia ser um desafio. E aí ele falou assim, eu quis fazer esse filme porque eu queria que os meus filhos, ele fez isso numa entrevista com a Drew Barrymore, né, então ele falou assim, como você teve ET, eu queria que os meus filhos tivessem uma referência de fim do mundo, de ficção científica, em que a gente tem uma expectativa de as coisas estão piorando, mas algo pode ser feito. Tipo, a gente pode descobrir o que fazer, né? Em vez de só aceitar que acabou e que tá tudo fodido. Fazer igual o álbum da Ray, né? Que são canções sobre esperança. Exato. E eu acho que eles fizeram isso de uma forma... Eu fui ver esse filme muito assim, gente. Pra mim, eu tinha ouvido falar pouquíssimo dele. Eu lembro muito do Henrique comentar, mas eu não tava nem vendo grandes marketings. E ele me pegou como um filme desses antigos pegam mesmo, sabe? Como ET pegou, como, sei lá, primeiro Jurassic Park. Porque ele é um filme muito... memorável, eu acho, e feliz no simples, assim, ele é engraçado, eu nunca esperei que ele fosse tão engraçado quanto ele é, acho que eu passei, sei lá, uma hora do filme rindo sem parar, das atrapalhadas de Ryan Gosling, e depois da amizade dele com o Rock, e ele, quando ele tem uns momentos dramáticos, assim, eu me desesperei, chorei, fiquei maluco, e ele, sabe, tem uns altos e baixos muito bem construídos e te deixa muito com a memória boa, assim, sabe, de você falar, putz, fazia um tempo que eu não vi um filme tão... bonito, assim, que não é... Ele é muito, visualmente, muito impressionante, mas ele não tem cenas vou explodir sua cabeça, vou acabar com sua vida, não. E aí eu fiquei com um sentimento, assim, que eu não tinha bastante tempo no cinema. Tanto que eu saí falando, assistam, né, tipo, desesperado, porque eu acho que é um filme que tá se falando mais agora, tem uma campanha bem forte dele aí pra Oscar e tal, que eu acho que talvez não role pela época, né, que estreou. Mas é um filme que pra mim, por mais que ele tiver, nunca vai ser o suficiente, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa que mistura ficção científica e a parte dramática, porque pra mim, eu nem vejo ele muito como ficção, porque ele não... Ele explica as coisas lá, mas é umas coisas meio confusas, aí eu fico sem entender muita coisa que passava no filme, né? Mesmo a parte do conceito científico, segundo, né, o pessoal, tanto que lê o livro quanto tal, é muito, muito embasado na realidade, mas assim... eu falo que se você não entender patavina, é só aceitar, dá na mesma. Assim, tipo, é. O filme funciona da mesma forma. Ah, então, eu acho que é isso. Eu acho que ele trata muito da relação, né? Do que o que você acha que você tem, tem todo esse roleta, né? Você tem uma coisa que você é, você tá nesse lugar, e o que, que aconteceu na realidade, porque você vai contando o passado, e ele vai descobrindo isso com a relação dele junto com o Rock, né? Porque cada um tá lá por um motivo e foi pra lá de um jeito, e no final eles percebem que eles têm mais ou menos a mesma coisa que eles têm que resolver, e... E eu só acho que sim, que ele poderia ter sido um pouco menor. Porque eu acho que não precisava ter 2 horas e 40 de filme. Uhum. Eu acho que é muito longo. Se ele tivesse 40 minutos a menos, fosse 2 horas, dava pra contar tudo ali a mesma coisa. Mas você sabe que os fãs do livro falam que tinha que ter a meia hora a mais, que o ato final foi muito corrido, não sei o quê. Ah, corrido o quê, pelo amor de Deus? Gente, já é assim, hora eu não aguento mais ficar tanto tempo em cima, não. E eu tava fui de novo naquela sala VIP, né? Que você fica deitado assistindo. Olha aí. Que milionária, meus amores! Amiga, a sala normal é 50, a sala VIP é 60, eu pago 10 conto a mais e vou. É 60, sim. É, sim. Foi R$60. Caraca, eu tô morrendo, né? R$875. É, porra. Só isso é um bem. Aqui também não é baratinho, não. Nossa, ainda bem que eu tô indo pra São Paulo, que eu posso ver essa verdade. Olha aí. Como que você vai gastar de Uber pra vir pra ver essa live que você gasta em São Paulo? Ele pega um dia que ele vai almoçar aí com Dona Paula, depois ele vai pro cinema. É. Mas eu acho assim, é bem bonito assim o filme. Eu acho que Rock é um querido, é a melhor coisa. Menina, eles tiveram. É que eu vou dar uma. Não um spoiler. A mulher, teve uma mulher, uma atriz famosa, mano, só fazer uma frase. Solange Couto. Foi. Solange Couto do S, na verdade. Nunca se prostituiu, né? É. Mas assim, muito gostoso o filme de assistir. Eu acho que Rock é o grande destaque mesmo. E Ryan Gosling, eu acho assim, eu não gostava dele. Muito foi. Garoto. Acho, depois, é verdade, depois de Barbie que eu fim começar a gostar mais dele, depois que eu assisti, né? É, mas engraçado, Zanon falando sobre isso, não é uma coisa que só ele. Eu conheço também algumas outras pessoas que também não gostavam do Ryan Gosling até Barbie. É. Depois ele foi melhorando, assim, acho que. Ainda mais que ele está ficando belíssimo, gostoso também. Depois, cada vez mais velho, ele tá cada vez melhor, né? Então. Um senhor, né? Gente. Não, eu acho que ele. Ele, nesse filme, ele entrega tudo de comédia, de carisma, de óculos torto, de tesão que você fica nele mesmo, sem, né, mostrar corpo nem nada. E até na hora de chorar, assim, tem uma cena que ele tem mais dramática, você fica assim, ai, tadinho. E aí, explicando minha piada, minha frase do começo, né, o Rocky, ele não fala inglês, tá, gente? Muita gente ficou nessa dúvida. Tá dizendo que o filme era imperialista, não sei o quê. Ele se comunica, ele tem uns, ele faz uns barulhinhos, tipo, só que aí o Grace, ele criou um Babelfish ali, né? Ele faz um sintetizador que, tipo, meio que traduz o que o Rock fala. Tem uma hora que eles ficam mudando as vozes dele e tal. E aí, como ele, né, a comunicação dele é um pouco diferente da nossa, ele fala coisas do tipo, o Grace vai fazer o soquinho, e aí o Rock fala, fist my bump. E aí ele fica, não é fist my bump. Ah, ele abriu o joinha. Ai, gente, joinha, maravilhoso, gente. Estamos até ele. Tô com o dedo pra baixo. É. E aí ele com o dedo pra baixo. E aí ele fala. E o nome da esposa dele, você emocionou, Léo? Ah, demais, né? Que ele pergunta: qual o nome do seu companheiro? Aí ele. Precisamos de uma palavra em inglês, né? Vai ser Adrian. Porque tem muita referência de filme, assim, eles, né, assistem umas coisas juntos e tal. É bem meio nosso clima, assim, de amizade. Amo. E sempre que o Rock tá muito animado, ele fala, né? Amaze, amaze, amaze. Muito bonitinho, gente. Fofo, fofo demais. Rock não morre no final, não, né, amigos? Ah, amigo, você vai ter que assistir. É. Então, assim que chegar no Disney Plus, estarei acompanhando. Ah, amigo, se você conseguir ver no cinema de verdade, eu acho que vale muito a pena. Vale muito, porque é amigo, bonito. Amigo, eu tô me mudando. Não, amigo, mas você dá um jeitinho. Porque, assim, sendo bem PNC, é um filme que som, visual, assim, te pega muito. Vale demais. Sim, porque tem eu vi no site X, tem uma galera, também tem um pouco PNC, né? É, que faz, que tá fazendo, tipo, ah, vi no IMAX, vi não sei o quê, aí vê nas salas que valem a pena assistir o filme, por ele ser do jeito que ele é. Então... Ah, tá passando, sabe onde? Naquele cinema do Rio Design, que é chique, igual o de Zanon. Mas não é 60 reais. Ali não vai ser 60 reais, amigo. Ali vai ser 600 reais. A gente, a gente paga meia, amigo. Vai ser 300, então. Amiga, a gente paga meia até o dia 30. Verdade, amigo. Precisamos meu Deus, tem que fazer minha carteirinha. Precisamos também resolver o que tem que resolver. Essa, a gente é até maio, resolve, amigo. É, que? Não, amigo. É março. A minha é maio. Não, é março. É março. Eita. Gente, por que, que vocês têm ou não têm? Vocês nunca me falaram isso. Amigo, isso amiga, é você pode ter. Posso? Como? Você pode, pode ter. Pode. Você pode. Entra em contato comigo depois do programa. Ai, amo. Eu amo. Né? Mas é isso. A Amanda vai pagar 600 reais pra ir no plano de Rio Design Barra. E tipo, o Sasser falou assim, ah, eu vi o filme e não me deixou muito com vontade, não. Eu vi o trailer, né? Não me deixou muito com vontade. Foi. Eu acho que o trailer, ele é bem básico dessa parte do passado do filme. Ele não mostra, assim, nada, basicamente, do que o filme é. Uhum. Assim, o que também é bom, né? De certa forma. Sim, é ótimo. Assim, ele não me criou uma expectativa negativa, mas foi muito legal ter chegado no filme e ter visto tanto que ele é além do que tá no trailer, entendeu? Uhum. É isso mesmo. Concordo. Eu acho super importante. Então devorem Ryanzinho e Rock. Ai, meu sonho devorar amor. Se vocês conseguirem não ver os vídeos do Rock nas pré-estreias, no tudo, tá, vai ser melhor, né? Ah, sim. Ah, Zanon e o Rock comendo. Ai, gente. Vai angose gore funny. Michinho. Muito engraçado, ai, gente. Gente, a sessão esgotada pra hoje. Olha isso. Pra Amanda que tem gato, vai ser um prato cheio, viu, Rock? Ó, ao hit. Mas já que Leoz tá aqui animado, falando de cinema, Leoz, você testemunhou o Grande Mousse, Casamento Sangrento 2, A Viúva. Sim. Né? Sequência aí do filme divertidíssimo. Casamento Sangrento. Que eu particularmente acho que não precisava ter o segundo, né? Ah. Eu acho que não precisava. Assim, eu acho o segundo divertido. Acho. Precisava? Não precisava, porque eles tiveram que inventar toda essa mitologia pra seguir o filme. Tem tanta coisa que não precisa e não faz. Pelo menos eu consegui rir bastante. É, mas fala pra gente o que você gostou desse filme. Então, Casamento Sangrento 1, pra quem não sabe, é um filme com Samara Weaving e muita gente famosa, em que ela chega numa família, né, muito unida também, muito ouriçada, e aí descobre que ela vai ter que fazer um joguinho. E aí, joguinho, ela tem. Uma bobeirinha, né? Isso. Ela tem que se esconder até o amanhecer deles. E eles vão estar todos atrás dela tentando matar ela. E aí, se eles forem bem-sucedidos, maravilha. Senão, eles vão morrer, né? Segundo eles, a gente não sabe bem como até o fim do filme. O filme acaba com Samara Weaving vitoriosa, fumando seu cigarrinho na escadaria. Sim. E aí, esse segundo começa exatamente onde parou, né? Exatamente ali. Exato. E aí a gente descobre, a partir daí, Samara vai pro hospital, recebe uma visita de sua irmã, Grace. Grace não, Grace é ela, né? Faith. Faith. Que é Catherine Newton, amo essa diva. A gente vê que elas não têm uma relação nada boa, né? Catherine Newton fala que foi abandonada por ela, as duas moravam em Nova York, mas ela nem contou pra Samara e tal, uma barra. E aí quando Samara começa a contar... Samara começa a contar pra ela o que aconteceu no primeiro filme, né? Ela ficou com a cara meio de não acredito, mas vamos lá. Ela fala, você vai ser presa, né? Tipo, matou um monte de gente e tal. Só que aí a gente descobre que além da família de Adam Brody, né? Que era no primeiro filme, marido de Samara, satanista. Tem várias famílias jogando esse jogo divertidíssimo que vão agora disputar o reinado do mundo. O Gran Anel, né? Posso falar que... Samara, exatamente, por ter ganhado o jogo, vai trazer de volta ao mundo. E aí uma temos grandes figuras, né? É o elenco, exatamente. Sim, temos aí Sarah Michelle Gellar, nossa Buffy. Sim. Como a herdeira natural do trono, né? Sim, junto com seu irmão Shaun Hattose, que esse homem... Eu fiquei olhando pra esse homem falando, será que esse homem já foi bonito algum dia? Ele era bastante, mas faz tempo, né? Menino, ele tem uma cara de psicopata tão violenta. Tem. E ele tá com 50 anos, mas tá tipo cowboy, né? Não, ele tá gostoso. Amigo. Diferente do cowboy, ele tá gostoso. De corpo, talvez, mas a cara tá... Ah, não, mas aí a cara... É, tudo bem. Raimunda, né? Feio de cara e bom. Já fez tanta coisa pior por aí. E aí a gente tem esses dois irmãos gêmeos, né? Que eu não sei como é que a Buffy pode ser irmã de um velhaco desse, gêmeo. Mas tudo bem. Porque a Buffy tem 432 anos. Amigo, ela é muito velha. E aí a gente tem também a família latina, formada por Nestor Carbonell, né? Eu amo ele falando espanhol. E mais um povo lá, né? A ex-noiva de Adam Brody e uma criança, que fala... E é um evento, essa noiva Muere é um evento. Puta! A gente tem também a família indiana, né? Que é o rapazinho, sua esposa e um outro que é o que joga primeiro. Sim. Aí eu não sei se os atores são famosos, tá? Se você quiser destacar alguém. Não. E tem a família asiática, né? Inclusive, esse negócio. Que é o filhinho adolescente, viciado em tecnologia. Adolescente de 50 anos, né? Chegou essa... Ela é meu filho. Eu virei pro Henrique e falei, o filho dela tem 40 anos? Asian, other Asian. Pois é. Aí tá lá, Tina e Mike Chang, né? E aí o que que acontece? Eles vão ter que botar a Samira novamente nesse esconde-esconde, num clube, né? Country Club, onde tava rolando um casamento. A irmã dela foi junto, coitada, porque se fodeu. E aí, quem deles matar ela, pode ganhar esse grande anel aí, né? Um anel. Seu líder da semana. Tem... É. E aí o que acontece? Só os mais velhos podem jogar, então... Buffy e seu irmão vão juntos porque são gêmeos e os outros vai sempre o primeiro. E os jovens ficam na salinha de controle assistindo, né, o Big Brother lá. E caso algum dos parentes mais velhos deles morram, eles entram no campo de batalha pra assumir o controle. Aí tem as mesmas regras do primeiro filme, né, não pode uns matar os outros, né. Na verdade essa é nova, né, não pode matar a pessoa da outra família. É, eles inventaram isso. Senão o diabo fica puto e tal, aí você vai vendo, cara. A parte de Samira e a irmã correndo de um lado pro outro, de algemada, e aí jogando o homem na máquina de sanitização. Depois tem uma cena incrível de luta ao som de Total Eclipse of the Heart, né, com Samira e a... Maravilhoso! E as duas, uma spray, joga spray de pimenta no olho da outra, então elas não estão enxergando nada. E elas ficam batendo no ar. Sim, é muito bom. Na hora que Samira começa a bater no display de noivos, achando que é ela. A outra bate bom. No bolo. Essa parte do filme pra mim é 10 de 10, né? Absolute cinema. Aí eu falei pro Sasser, quando começa a se encaminhar mais pro final, que tipo, tem uma hora que a asiática fala pra Samira uma brecha que tem no contrato pra ela se livrar, né? Que ela teria que se casar com alguém. E aí ela propõe esse casamento pra achar um ratouze pra livrar a irmã dela. Eu acho que o filme dá uma caidinha. Né, ele meio que fica mais... É, eu acho o começo bem chato e essa parte final também acho bem chata. É, porque assim, é curto, mas você fala, tipo, ah, perdeu o ritmo, né? Parece que eles estavam indo e de repente fala, ixi, tem que acabar. Vamos trazer isso aqui e acabar, né? Tipo, ele não vai num crescendo natural. Mas o final também eu acho sensacional, né? O que ela faz pra se livrar do diabo. Que eles também inventam essa brecha no jogo, né? Sim. Que é... Ah, se você matar a família, não dá nada, não dá ruim. Eu amo que o Elijah Wood, que ele é o advogado, né, advogado. Do diabo. Advogado. Mas ele tá bem, o próprio... né, o Elijah, né? Sim. Eu achei ele próprio dourado, né? Também achei. Que ele vai assim, ah, essa regra não tá escrita não, então, quem sabe pode, né? É isso. É a brecha no regulamento. É, a dinâmica da semana, a gente pode abrir uma brecha pra salvar o Jonas. Já tá combinado com o público, né? É isso. Mas assim, eu adorei o filme. Eu achei que... Eu gosto muito mais do primeiro, com certeza. Eu acho que o primeiro se basta, sem dúvida. Mas esse trouxe uma boa crescente. Eu achei que a irmã acrescentou bem, assim. Acho que a... Eu falei pro Sassi, merecia ela ter matado uma galera ali, pelo menos, pra revidar as porradas que ela tomou. Sim, porque a Catherine Newton, basicamente, ela é a dama em perigo do filme, né? É a Uni, né? É, ela é a dama em perigo. E, assim... Ela apanha tanto pro Sean Ratowski, tanto, que eu fiquei esperando um momento de payback. É que a Samira faz, né, na hora que ela pega as armas, só que aí também acaba rápido demais. Exato, porque ela fica lá toda bucetuda, pega a espingarda, não sei o quê, dá um tirão na noiva, e tu pensa que ela vai, porra, comer o cu de todo mundo dando tiro. Achei que ela ia chegar na sala de controle barbarizando geral. Eu também, e aí não acontece. E aí eu acho que o que o Sean Ratowski faz com a Buffy também achei bem fora do... Tipo, acho que ela fazer teria tido mais sentido, mas imagino que eles quiseram manter o patriarcado ali, né? Sim. A Buffy também bancando a boazinha uma hora, falando pra Samara, ai, não queria te machucar, amiga, a gente tem que se unir, sororidade. Eu achei meio... fofa. E achei fofo que toca Will You Still Love Me Tomorrow, né, pras irmãs. Sim, que vão embora com o bode. Sim, amo o bodinho hoje. E é mais um filme que as duas protagonistas são a Ana Paula e a Milena, né? Que? Sim. Eu amo tanto. Muito em voga em Hollywood. Exato. Mas eu recomendo, pra quem gostou do primeiro, né? Quiser se divertir um pouquinho mais, esse aí é um boa... É isso, e ele é curto, né? O filme é curto. Sim, esse eu diria assim, botava uns 20 minutos a mais, não acharia ruim, não. Ele é bem curtinho, bem curtinho. Poder ver mais gente morrendo na mão dela. Eu também. Eu amo a hora que a Catherine Newton fala assim: menina, não consigo me acostumar com gente explodindo em cima de mim. Aí ela fala, realmente é uma coisa que é sempre, sempre impactante. Sim, e no final elas acharam que tinha estado bem, finalmente vão conseguir ficar limpas, né? Aí vem o dia, fala, eu consegui, eu venci, não sei o quê, e aí, plau! Ai, gente, os bichinhos. E eu achei legal da dinâmica delas do começo, da Catherine Newton não ficar tipo, ai, que absurdo isso que você tá falando, isso aqui. Tipo, ela já encarou e falou assim, putz, olha as coisas que você me faz, né? Me bota numa fria. Vai ser presa mesmo. Pois é, uma fria mais. Ah, Sá, você sabe o que, que eu vi nesse filme também, que acrescentou muito? O trailer de Os Estranhos 3. Amo, pra mim também passou! Que inferno, bicho. Será que alguém vê isso no cinema? Deve ter, tá doido, tem tudo, né? E o trailer mostra o final do filme, né? Mostra o final do filme, sim. Mostra a fala, mostra ela agarrando ele e fala, gente, você não tem vergonha, não? Ainda bem que a gente já viu, né, amigo? Sem não que seja assim, um grande mousse também esse final, né? Não que seja um grande filme, né? Não, não é nada. Inclusive, acho que a gente mata ele em 5 minutos, né? Exato, acho que é o pior. É porque o primeiro a gente ainda se importava e o segundo tem o javali, né? Esse nada. É o javali. E esse não tem nada, nem o javali nem. Porque eu falei pro Sasser, o filme é basicamente a ruiva saindo de uma fria e entrando numa maior ainda, né? Sim. Ela tá no hospital. Não, no hospital não, no hospital foi no outro. Ela tá num lugar e entra no carro do xerife Mega Ivo. Aí, xerife Mega Ivo. O fato dele ser igual o Alberto Cowboy, ter todos os dentes da boca dele podre, não tem condição dele ser bonzinho. Pois é. Aí ela consegue fugir do xerife e vai parar numa igreja onde Gabriel Basso vai falar com ela. Olha, por que você sobreviveu e tal? Não tá dizendo, porque você não matou ainda, né? Porque era só... Pá. Gabriel Basso tá tão grande, né, nesse filme. Ah, né? Tá bastante. Nossa. E aí fica passando aqueles flashbacks chatos. Cadê Tamara? Tamara tá aí, não sei o quê. E você fica, ai, tão foda no filme de Tamara. O filme passado inteiro foi o flashback das crianças. Uhum. Né? Aí... Esse filme agora é o flashback inteiro da adolescência dele e como eles recrutaram a outra doidinha. Uhum. Ninguém se importa. E aí tá a irmã dela tentando chegar nela, né, junto com outro homem lá. E você fica tipo, tá, quando é que vão matar essa querida? Porque afinal ela tá aí pra isso. E aí vai passando Ruiva, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Aí um povo da cidade começa a ajudar a irmã de Ruiva. Aí tem uma cena, Sassi, que eu achei que o filme poderia estar virado... Eu tenho que dizer que eu sofro muito, porque Ruiva rouba o carro do xerife e ela só tinha um trabalho. Dirigir por mais de 100 metros sem bater o carro. Uhum. Ela já fez isso algumas vezes e ela não consegue. Pois é. E aí uma cena que eu achei que o filme engrenar finalmente é quando o Gabriel Basso bota a máscara na cara de Ruiva, né? E vai matar uma avulsa no motel. É e aí na hora que ele tá ameaçando a avulsa, a Ruiva pega a arma da outra mascarada e mata ela. Sim. E eu falei, a partir daí o Ruiva vai atrás de Gabriel Basso com tudo, né? Mas o Ruiva fica catatônica metade do filme, 40 minutos com cara de cu. Uhum. E aí Gabriel Basso mata as irmãs dela, mata todo mundo e ela fica, ah, Rutinho. E a grande revelação de que xerife era o pai de Gabriel Basso, né? Ai, nossa, grandes merda. Grande revelação. E que ele deixava... Acho que foi meio inspirado no Dexter, né? Que era o code de matar pessoas que não eram de dentro da cidade e ele sumiria com as pessoas, né? Foi a mesma coisa do code do Dexter, do Dark Passenger. É, mas olha que eu nem gosto de Dexter, né? Mas no Dexter, pelo menos, eram pessoas que tinham algo de, né? Uma aura escura, como diria Solange Couto. Exatamente. Porque esse negócio só de xenofobia, né? Contra forasteiros, eu achei um pouco. Eu também. Mas é porque a gente foi nascido do prazer, né? Sim. Que ótimo. E aí no final o Ruiva chega com o Gabriel Bassi e fala: ai, você tirou tudo que eu tinha, na tua minha irmã, na tua do meu marido. Tudo que eu tenho agora. E agora eu vou te comer. E aí começa a passar a mão em Gabriel Bassi, Gabriel Bassi pau durece, aí ela vai matar ele. Sendo que ela entra falando: eu vim aqui para te matar. Aí ele: ah, é? Aí ela faz esse showzinho e mata. Né? Isso porque ela já tinha dado um tiro gigantesco no véi, né? Uhum. Dentro da caverna, que deve ter ecoado na caverna inteira. Que não tinha como saber. Que alguém tinha dado um tiro. Três filmes pra essa mulher conseguir matar esse homem. Três filmes. Eu fico pensando se tem alguém que é fã de Os Estranhos, ficou na expectativa. Amigo, não tem a menor condição de alguém ser fã dessa bosta. E que falaram que vão fazer um quarto filme resumindo tudo, né? Ah, não é possível. A história é complexa. Resumindo o que, gente? Tem nada. Dá pra fazer no story, né? Então, dá pra ser a gente contando em 15 segundos. Dá pra fazer no story, que eu acho que seria o ideal. Lembra aqueles resumos de temporada de Lost que eu vou fazer em 30 segundos? Uhum. É só falar: cadê Tamara, Tamara, matou, matou, matou, matou. Não. Vejam Os Estranhos, viu, gente? Vejam Casamento Sangrento 2 e Devoradores de Estrelas, muito melhor. Maiores e melhores, é sobre isso. E tá tudo bem. Mas nossos caso, amigos são tristes. Tá nada bem, né? Ai, que absurdo. Mas nossos amigos estão tão, tão tristes com tanto filme que a gente falou e não deixou eles falarem de nada. Pois é, os bichinhos. Então, mas eu falei de um deles, então eu tô de boa. Por isso que eu vou dar a oportunidade de você falar de uma série que você assistiu todos os episódios que saíram até então, né? Que eu achei que ia ser uma boa série, mas eu achei uma das séries mais chatas das últimas temporadas, né? Que é Mulheres Imperfeitas, né? Aí da Apple TV Plus. Assim, o elenco, eu acho que o elenco prometia muito, né? Que é Betinha Moss, Kerry Washington, né? E seu sorriso maníaco. Katezinha Mara, né? Jaqueta Amarela. E... olha. O marido gostoso lá, que eu esqueci o nome do ator. O Rick Flag. Rick Flag, exatamente. Não sabemos o nome dele, então a gente fala os personagens, né? Joel Kinnaman, não é? Joel Kinnaman, exato. Ele fez com uma série da Netflix também, não é? Que ele era coisa que depois ele trocou outra, ou foi outra pessoa que foi outro corpo. Não era ele, era do Narcos, né? Ah, tá. Nossa, Narcos. Mas ele era do Narcos também, não era? Não, acho que Narcos era outro loiro. Ah, era o Boyd. Olha aí, você falando que loiros são todos iguais. Desculpa, amigo. Racismo reverso, hein? Racismo reverso. Não queria que os brancos... Tia Milena ia falar isso. Mas aí, amiga, conta pra gente do que se trata. Sim. Mulheres Imperfeitas, além de ser o fato da Carrie Washington ser uma talarica violentíssima, que o marido da amiga morreu, num dia, ela já quer dar pro marido dela no mesmo dia. Ah, mas, amiga, você é tão feminista isso, chamando a mulher de talarica? Uhum. Só porque ela é uma mulher livre, uma mulher sem impedimento, sem travas, sem moral... Sem travas. Vou falar que no elenco também tem pessoas menos conhecidas, né? Que tem a Ana Ortiz, né? Grande irmã da Betty a Feia. Tem o Leslie Odom Jr. aí de Hamilton. E Romy Flynn, né? Que apareceu na sexta temporada de Como Matar Meu Marido, né? Amo Romy Flynn, grande irmão de marido de Maggie, né? Que roubou o dinheiro todo dele. Exatamente, golpista. Saudades. Só gente boa, né? Ainda bem que o nome da série é Mulheres Imperfeitas, né? Aí não mentiu. É isso. Mas fala, amiga, desculpa que eu te interrompi. Então, o que é Mulheres Imperfeitas, né? São três grandes amigas que são mulheres que... E uma mantém segredo da outra, né? É. Na verdade, né? Assim, uma acha que é amiga da outra e fala assim, menina, porque ela me contou isso. Ah, ela me contou, vagabunda. Aí depois a outra descobre e fala assim, cada uma... Cada uma delas tem um grupo no Zap com menos uma. Aham, isso aí. Quem nunca, não é mesmo? Vocês têm um grupo no Zap sem eu? Não. Pior que não. De onde deu, não. Tô de olho. Então, aí elas têm esse grupo, né? E aí elas vão sair no bar um dia, vão lá tomar uma zinha. E aí uma fala assim, menina, aí Kate Mara fala pra que... Aproveita que Betinha Moss vai lá dar uma cagada. Fala assim, ih, menina, tem um amante. Ela falou, mulher, você tem amante, não sei o que, por quê? Falei, ih, meu casamento é uma bosta, não aguento mais meu marido. Aí Kerry Washington, que sempre foi apaixonada por marido de Kate Mara, que é a talarica, ela falou assim, seu marido é tão maravilhoso que não sei o que. Eu falo assim, é maravilhoso porque você não tá dentro dele, que você não sabe como é que é o filho da puta, tá? Não sei o que. Beleza. É isso. Falou, gostou, leva pra casa. Não é, tá gostado, dentro dele. Mas ela queria ir pra casa. E aí ela fala assim, menina, vou sair com o meu amante, passa um pano aí pra mim. E foi, vai embora, né? E aí cada um vai pra sua casa, acorda lá no dia seguinte, é, marido de Kate e Mara tá mandando mensagem pra Kerry Washington. Cadê a vagabunda da minha mulher, que não sei o que, essa filha da puta não me atende, tal, tal. Aí falou assim, não sei, né? Aí ela, isso, Kerry mandando mensagem pra amiga, falou assim, viado, onde você tá? Cadê isso você? Isso na casa do boy também, né, cara? É. Tava acordando na casa do boy. Uhum. Ela falou assim, cadê você? E nada, né? E aí, ela tava com o boy que é o subalterno, como é que chama? É empregado dela na empresa, né, uhum, que ela tem também. É. Eu não entendi, ela tá com o Robin Flynn. É, eu não entendi a profissão dela. Ah, amiga, ela é diretora executiva de uma ONG. É. É isso, verdade. Que essa é até porque a ela também é rica, ano, né, amiga? Vale dizer que tirando Betinha Moss, ela e a Kate Mara são milionárias. Sim. Uhum. Aí, quando ela manda mensagem, nada. Aí ela fala assim, tô indo aí, Rick Flag. Aí ela já chega lá, o Rick Flag lá com uma cara de sono. E ela fala assim, menina, queria tanto aceitar nesse homem, mas não posso, né? Tem que fingir e tal. Aí chega a polícia, falou assim... Amizade, né? Amizade! Aí ela falou assim, chega a polícia e fala, tua mulher tá morta. Ele falou, o quê? Não sei o quê, você quer reconhecer o corpo. Aí Kerry falou assim, vamos lá, Kerry, reconhecer o corpo, né? Aí Kerry falou assim, e ela mesmo. E por dentro, Kerry Washington tá comemorando, né? Falou assim, finalmente vou poder sentar naquela pica. Aham. Uh-huh. Aquela pica branca, né? Que queria ter duas. É, aí ela... Ela queria ter duas, né? Ela queria pegar o cara do trabalho dela e o marido da amiga. Uhum. Sim. Aí, beleza. Aí começa a se desenrolar aí, né? Porque vão tentar descobrir o que ela... Na verdade, a polícia não descobre, desconfia do marido. Ela também meio desconfia, mas depois já fala que não é ele, porque ela acredita nele, porque, na verdade, Kerry e Rick Flag eram amigos antes dele conhecer Kate Mara. E aí, Kerry sempre foi apaixonada por ele. Só que tem um porém, né, que marido de Kate Mara, Rick Flag, tem pais racistas, né, que são... que não ia nunca aceitar a Kerry como uma cunhada. Tanto que na cena do velório, você vê quando os pais dele chegam para cumprimentar as amigas, ele cumprimenta só a Betinha Moss, que é branca, né? Kerry Washington, ele finge que ela não existe, né? Ah, babu! babu, só porque ela é branquinha! Você falou que os pais não iam aceitar ela como cunhada? Como Nora. A Nora, né? Esse plot, né? Do nada... Mas aí é isso, e aí tenta se desenrolar e Betinha Moss, tia Milena, com hiperfoco em tentar descobrir quem matou Kate Mara, né? Aí fica indo atrás de papelado, não sei o que, acha papel no lixo, vai fazendo um monte de coisa tentando ver o que pode ter sido. E fica só nessa coisa toda aí de tentar descobrir. E na verdade não tem o terceiro episódio que eu assisti, não tem desenvolvimento nenhum da história, é só... Kerry Washington, que no segundo episódio já senta no Rick Flag. Olha. Então, assim, o corpo da amiga não esfriou e ela já tá dando pra ele. E aí ela fala assim: focada, não, né? Falou assim: não vamos transar mais, né? Passa 5 minutos, estão transando lá. Né? Eu só acho engraçado. Ai, que ela era que julgou a amiga, né? E falou: você está traindo seu marido. Você é uma piranha. Você é uma vagabunda, não sei o que. A amiga morre, passa meio dia. 6 horas, ela já tá lá. Opa, tudo bom? Mas assim, a gente falando assim, gente, até parece que ela realmente dá em cima do cara, mas ela não dá em cima do cara. O cara meio que dá em cima dela, sabendo que ela já é meio afim dele. Ela, né, fica aberta, né, amiga? Ela fica por ali, mas porque ela tá tão cagada de se associar. Quando um não quer, dois não brigam, lógico, né? Lógico, lógico. Mas assim, ela não foi pra cima dele, tipo assim, cara, morreu agora, oba, demorou. Não foi isso. Mas assim, ela tá com tanto, pelo menos eu só vi o primeiro episódio, no primeiro episódio passa muito isso, ela tá com tanto medo em relação à associação dela com o assassinato da amiga, porque ela falou o nome do cara, que o primeiro suspeito a ser preso tinha o mesmo nome, tem muitas evidências apontando, então ela tá com medo dela acabar sendo associada nesse bololô, que ela se mantém um pouco assim, preservada até os 40 minutos de série, né? Que aí depois ela já aceita ir jantar com ele no balé e não sei o quê. Então, ela dá uma segurada pra tentar ficar de boa. Só que ela realmente, você percebe que ela quer ficar com o cara. Não é uma coisa assim, descarada. Mas assim, ela o único álibi dela que ela não tava naquela noite era aquele homem lá que ela tá sentando lá do trabalho dela, só que ela não quer que ele conta pra ninguém, né? Você fica, ué. Você é burra também, né? É aquele estagiário que você come no sigilo, né? Você não pode falar que tá comendo, então é isso. É isso. Mas amiga, assim, no segundo episódio, por acaso, explica a questão do Leslie Odom Jr. ficar tirando foto dela lá, falando assim, acho que papai dela não vai gostar dessa zona. Amiga, ele é irmão dela. E aí ele fala assim, você para de querer sentar nos homens brancos, não sei o quê, para de ser louca. E ele é racista reverso. É, e aí ele só lá pegando as outras mulheres lá, né? E ele é meio que, sei lá, se ele é chefe de alguma coisa, não sei, não explicou muito bem. Eu sei que ele também tem uma grana, mas enquanto ela trabalha com ONG, ele trabalha com a parte errada do negócio, né? Então, eu acho que tem isso. Só que assim, no final, meio que eles vão tentar, eu acho que falar que ela quer ser a boazinha, mas não é boazinha por nenhuma. Chamou mas de Proust. É, aí eu acho que esse segundo episódio não teve nada de relevante. No terceiro, na verdade, né? É só ele se pegando. Aí a filha pegou ele se pegando. A filha dele falou assim: não pegou com a boca na botija, né? Mas pegou. Menos mal, né? É, pegou. Tipo, eles depois que eles estavam. E a filha tem a Kerry Washington como, né? Um grande modelo, um grande exemplo. Mas aí o que a filha fez depois que descobriu que a mãe estava. A grande amiga dela estava fazendo, o que, que a geração nova faz hoje em dia? Grava um TikTok e fala assim, que você não tem amigas vagabundas que peguem o marido da tua mãe logo que ela morre. Amo! Ela é a Taylor Frank. Ela é a Taylor. Sim. E aí ficou isso. Mas esse terceiro episódio não teve nada. Só teve isso, a única coisa relevante que teve no final do episódio foi que na hora que ela tava indo embora, Kate Mara pegou uma carona com Kerry Washington no final. Ela no bar lá naquele dia que ela morreu. E aí mostrou só isso. Que ela falou assim, ela vai embora e ela vai e volta e pega carona com Kerry. Não teve mais nada de relevante. Então ela já mentiu pro cara, né? Que ela falou pro cara que ela jantou e foi embora. E ela ficaram lá. Ela pegou uma carona. Agora eu não lembro se ela levou. Acho que ela não só mostra ela dentro do carro, assim. Não teve mais nada depois disso. Entendi. E nossa Mose, Betinha Moss? Tá lá com o hiperfoco dela, né? De tentar investigar tudo e não descobrir nada, né? Vai ter pode com aquele filho Tati. Dela chato? Menina, sabe que eu tô desconfiando que foi o filho dela que matou? Sim, eu desconfiei disso mesmo. Porque na hora que ela contou pra ele, ele fez uma cara. Aí ele tem cara de doidinho do centro, né? Falei, será que ele era apaixonado pela Kate Mara e ele causou? Porque ele aparece em todo episódio, nem que só pra ser um pop-up, assim, na série. Então... Ele parece aquele cara que era escondido no Coisa do He-Man? Uhum. Aquele bichinho que era escondido no desenho do He-Man? Menino parece isso, ele aparece nos cantos da tela, assim, quando tu vê ele, o menino tá ali. É um easter egg, né? É um easter egg. Mas é isso, não sei o que vai se desenrolar. Eu desconfio muito dele, eu não acho que foi Rick Flag que matou, ou Kerry Washington, eu acho que é muito óbvio. Também acho que não foi Rick Flag, não. Eu desconfio, eu acho que o primeiro que eu desconfio é dele. Não tenho. Aquele outro cara lá que pintou o quadro dela não é nada de amante dela, é pelo visto. Vocês não acham que pode ter sido Betinha pra poder fazer um cara de demônio na revelação? Às vezes, né? Aí vamos descobrir que, na verdade, quem matou ela foi Jaqueta Amarela. Eu não sei se eu vou continuar vendo, não, galera. Porque assim, eu não morri amiga, de tédio. Amiga, eu fiquei pelo primeiro mesmo. Eu morri de tédio. Mas eu também acho que é muito longo pra eu acompanhar. Talvez eu fique com preguiça. Vão ser o quê? 8 episódios? Sim. Acho que são. Eu fiquei altamente entediado nesse primeiro episódio, né? Não fiquei, não. E assim, eu não sou o maior fã da Kerry Washington, né? A atuação dela na boca me pega muito, assim. Né? Que a atuação dela é meio Claire Danes, né? Que é toda focada no queixo, né? Então fica um pouco, me dá um pouco de nervoso. Não gostava dela em Scandal, não gostei dela da série de comédia que eu vi do, com Delroy Lindo, né? Fora da prisão. Não vai ser agora que eu vou gostar. E Betinha Moss não tem o destaque suficiente pra me fazer dar o play, né? Olha aí. Isso, felizmente. Mas eu acho não vendemos continuar a série pra Leoz assistir. Não. Ah, mas eu não tinha nenhuma dúvida que eu não ia gostar dessa série. Porque se fosse um Desperate Housewives da Apple, talvez eu visse. Entendeu? Mas específico, não é. Amigo. É que é aquela série meio Subúrbios, né? Mistério. É porque eu acho que estão levando essas séries de mistério muito a sério, gente. Muito a sério, exato. Exatamente. Eu tava vendo, comecei a ver a segunda temporada daquela da Jennifer Garner, né? Com o Jaime Lannister, né? Que eu já tinha achado a primeira temporada muito ruim. Aí, o primeiro episódio da segunda temporada teve um pouco de ação. Eu falei, pô, será que vai engrenar? Aí, o segundo episódio, mesmo a chatice, falei, ah, gente, eu não mereço ficar assistindo uma hora disso por semana. E aí, foi pra vala, entendeu? Foi pra vala, não tem condição nenhuma. E uma série que já foi pra vala também no primeiro episódio, acho que por todos nós, né? A nova série espanhola aí do... Na verdade, argentina, né? Do Prime Video, né? Amor Animal. Que... Au! Amiga, ela ficou com Deus em 5 né? minutos que eu vi que não tinha dublagem. Eu falei, não vou ficar vendo coisa em espanhol enquanto eu lavo a cozinha, não. Eu nem tentei, vou ser bem sincera. Gente, eu tentei ver duas vezes, porque eu não entendi essa série. Que essa série tem no elenco o menino que eu gosto muito de vê-lo, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, que é o Franco Mazzini, né, que eu conheci ele lá na versão da Netflix de Rebelde, né, depois ele fez a série lá dos meninos que desencontravam e encontravam, né, os amantes, os apaixonados, e aí ele tá aqui nessa série, que também tem Isadora Bebê de Elite, amo, né. Tem Isadora Bebê, mas ela é coadjuvante, amigo. Isadora Bebê tá em tudo também, né? Ah, amiga, tem que fazer dinheiro, né? Ela é argentina, tem que ganhar dinheiro, né? E aí, menino, tem uma moça lá, né? O plot da série. A gente tem essa grande rapper, Kaia, que tá ali no começo de carreira. Mora na comunidade, vai ter o primeiro shows dela. Ela é motoqueira, além de tudo, né? E tal. É uma pessoa boa, porque ela se apegou à filha do ex-marido, né, que ela trata como filha, continua cuidando da menina mesmo, eles estando separados. E aí, um dia, ela vai fazer uma entrega com o primo dela, que é traficante, vai fazer, né, uma entrega de drogas e leva ela pra fazer companhia, né, porque a moto dela quebrou. Aí, lá nessa festa, ela conhece o grande Nico, né, que é o Franco Mazzini, que acabou de voltar de uma temporada internado, porque ele tentou se suicidar-se. Porque a gente vai descobrir um pouco mais à frente, no final do episódio, que ele tinha um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo morreu num acidente. Aí ele ficou muito triste, e tentou também acabar com sua própria vida. Ele ficou um tempo internado, né? E agora ele saiu, e aí ele viu Kaia e se apaixonou por Kaia à primeira vista. Seguiu ela no Instagram, né? E ele tem um grupo de amigos riquinhos, incluindo os Adora Bebê, que cada um deles cuida deles, né? Assim, uma grande família, porque todos eles não têm pai, não têm mãe, essas coisas. E aí, menino, Kaia volta pra sua vida normal, vai fazer lá seus shows. E o ex-cunhado de Kaia é envolvido com a gangue lá, barra pesadíssima. E ele quer muito ficar com ela. Muito, muito, muito. Só que ela não dá confiança pra ele nenhuma. E aí ela, Kaia, convida Nico pra ir nos shows dela. E aí, os amigos ricos de Nico falam assim, amigo, lá é muito barra pesada, criminalidade altíssima, entendeu? Acho que não é o seu lugar. E aí ele fala assim, eu vou, não quero saber. Eu vou que vou. Minha mulher tá lá, mulher que eu amo, eu vou sim. E aí, ela, Kaia pede pra uma amiga dela buscar o Nico lá no, na entrada da comunidade, da Portelinha, pra ele poder ir ver os shows. E aí, o melhor amigo dele, querendo proteger ele, coloca uma arma dentro da bolsa de Nico, né? Vai que acontece alguma coisa na Portelinha. E aí, beleza. Ele vai lá, assiste os shows nisso. O dealer dele vê, que é primo de Kaia, vê ele lá e fala assim, sai daqui, aqui não é teu lugar, porque você é branquinho. Sai daqui. E ele não quer nem saber. Aí ele fica lá curtindo o show, aí quando acaba o show, ele vai lá no camarim de Kaia, fala assim, gente, tirei várias fotos lindas sua. Umas fotos borradas, horrível. Ele fala, tirei umas fotos lindas suas e tal. E aí, nisso, Kaia dá pra ele. Dá gostoso e tal. E aí, menino, eles saem de motinha, né? Lá do ambiente dos shows. E esse ex-cunhado de Kaia sai atrás deles de moto também. Aí vem atrás deles, não sei o quê. Aí eles trupicam numa lata de lixo, cai no chão. Aí o ex-cunhado de Caia fala: você é uma piranha, não sei o quê. Vou acabar com você. E você aí, seu branquinho? O que, que você quer? Sai daqui que não é tua. Começa a lutar, começa a dar porrada, não sei o quê. Nisso, um dos capangas lá que tá com o ex-cunhado de Caia fica enforcando o Nico. E esse ex-cunhado decide que vai realizar seu sonho de transar com Caia à força. E aí, ele tá quase pegando, o Nico consegue dar uma, pegar uma barra de ferro e dar na cabeça do cara. Nisso, ele pega a arma que tá na bolsa dele e dá um tiro no ex-cunhado de Caia. Aí, Caia não se abala com isso. Inclusive, pega a arma da mão dele e dá um tiro nos outros dois capangas, no outro capanga. Dá dois tiros no outro capanga e termina o primeiro episódio. E aí, pelo que dá a entender, esse fato dele ter matado os caras da gangue vai se tornar numa grande guerra de facções, né? E Caia e ele vão viver esse amor proibido, né? Em meio a tanta violência. Bom, e é isso. E é isso. Que aí eu não vou ver o resto pra descobrir, né? Eu só lembro daquela música da Kundum. Caia erva danada. Caia erva danada. Porque se eu tivesse engajado, talvez eu visse mais alguns episódios. Mas o problema é que eu não engajei, né? Vocês sabem que quando eu engajo, eu vou, afunde, né? Vai. Até eu demais também. Tururu! Ai, é. Eu quando vi assim a carinha, falei, não vai ser dessa vez. Fica pra próxima. Eu ia ver pelo Michael, pelo Massini, né? Pelo Franco Massini, que eu acho ele uma gracinha e um saborzinho. Mas não valeu, gente. Desculpa aí todo mundo. Menina, eu assisti duas vezes e não peguei metade das coisas que você falou aí. Viado, sim. Eu só sei que ela era uma rapper muito ruim. E aí que isso? Ah, pobre. Quando eu vi a sinopse, ah, é uma artista de trap, eu falei, gente, é filha da Periceta? É, meu trap é trap. Ah, mas hoje em dia, os hits do momento são todos de trap, né? Uhum. É a gente que não... A gente sim, que não, eu não sei nem o que é isso. Porque a gente não é jovem mais, né? Então, ah, Juliano Floss lançou um trap aí, vocês não enalteceram? Ruim demais. Nossa, ruim demais. Esse menino dança tudo. Gente, o Juliano Floss chamando o Tadeu do safado... Ai, foi tudo. Tudo pra mim. Eu amei. Tadeu, pode botar sem camisa mesmo, ele, seu safado. Seu safado. Tadeu quase ficou. Ai, agora que ele perdeu o Jonas, né? Tem o Júlio. E a gente pensando, se quiser voltar sem cueca também, pode também. Garoto! Quê? É porque. Se for logo de manhã, quando ele acorda, vai ficar um pouco complicado. Animado. Ai, menino, eu gosto muito de Floss, mas ele tem uma cara de queijinho, sabe? Queijinho, é. Ai, sim. Ele tem. E ainda por cima com esse cabelo semicolorido que ele tá agora. Ninguém vai mandar um descolorante. Blonder, né? Mercado Livre, faz alguma coisa. Exato. Podia ser, inclusive, o presente do Closet, né? A Ana Paula poder comprar um blondo pra ele. Inclusive, você viu que o Mercado Livre fez um tweet, né? Fez. Sim, eu vi. Falando, não tem problema. A gente faz o Closet outro dia. Beijos. Nossa bruxa. Gente, o Pedro doidinho apanhou na barbearia hoje. Ai, que felicidade. Ah, é? Obrigada, gente. Bom demais, né? Apanhou mesmo? Espero que ele seja processado em 3 milhões pela Globo mesmo, porque é muito contrato também. Ai, espero que pena, né? Ai, tadinho. Cada um gente, levou... Né, gente? Eita, porra! O quê? Levou uns tapas na cara. Aonde você tá vendo isso, gente? Mantei no grupo. Ai, eita, que o juízo dele vai voltar já, né? Peraí, mas tem vídeo? Isso porque ele saiu agora essa semana, né? Da instituição, né? Eu ia falar o hospício, mas não pode aqui. É, vai tá lá na porta, tô lá no fundo. Eita porra. Ah, tá ali, né? Mas eu não tô mais, não dá pra ver, tá um clarão ali. É porque são todos clarão, gordos, né? Também, todo mundo que tá no... É, então, eu achei que qualquer um desses aqui era ele. Eu achei que ele ia estar sentado, né? Depois que eu vi que era lá atrás. São todos gordos que estão... Quase não dá pra ver, tá muito estourada. Ah, importante. Cadê a inteligência artificial pra melhorar? Olá. Ah, agora vimos. Ah, agora eu vi quem que é. Quem que é? Ele é o de azul? Toma, mas é ele mesmo, gente? Porque também não dá pra saber se é ele mesmo, né? Aquilo, a gente acredita no... A gente quer acreditar, né? É o de azul... Ah, aquele aí tá. É o de prete, de calça preta. Eita, o tapão. Eita, deu outro. Eita, o outro. Ah, realizando o sonho de metade do Brasil. É, se foi ele mesmo, né? Se não foi ele... Ah, vamos acreditar. Daqui a pouco vem o VAR. Eu tô extremo direita. Quando me faz feliz, eu escolho acreditar. Você viu? Falou que os caras falaram que ele tomou cerveja, cortou o cabelo e não queria pagar. Ah, pronto. Jurando, né? Nossa, o cowboy tá servindo um arroz aqui na xepa que parece tá mais seco do que meu cabelo. Gente, e os comentários? Alerta de fofura pra esse vídeo. Ai, que raiva. Eu amo a figurinha que o povo do grupo do condomínio começou a mandar, que é uma tipo uma mãozinha segurando uma cobra assim e dizendo coisinha fofa. Eu amo. Cortaram a câmera, segue o líder do Quarto Eternidade. Ana Paula pediu pra sair. Quê? Se cortaram as câmeras do segue o líder do quarto, o que rolou? Viado, nem brinca. Já pensou? Nem brinca com coisa dessa. Se for, a câmera que tá aqui, inteiro. Tá Alberto fazendo comida. Não, mas não tem nem câmera do Quarto Eternidade, nem do líder. Tiraram todas as câmeras da Ana. É. Ih, rapaz. Boa aqui a informação. Gente, já pensou? Já pensou, viado? Ah, eu largo tudo. Ai, que viado. Agora eu vou, passo aí no Sácia e a gente vai lá pra porta, Sácia. Não vamos deixar ela sair. Vamos ficar lá na porta, ela vai ficar aí. É, tá. Aqui no mosaico, tá duas câmeras. Duas câmeras no fogão, duas câmeras na cozinha e uma no banheiro. Aqui no mosaico. Momento de tensão. Cara, não é possível. Vou até botar no mosaico aqui. Adoro a tensão. Momento de tensão, né? Pô, já basta se a gente pega esse furo ao vivo, só que o programa vai sair amanhã. Olha aí. É. Ah, prefiro não pegar, enquanto... Ah, mas ela tava dormindo, pelo que eu ouvi falar aqui. Não, ela tava dormindo, ela tava no quarto. Ela tá sentada, apareceu a câmera do quarto, ela tá sentadinha no quarto. Opa! Sentadinha na cama. Tô me respirando bem! Não, porque eu achei estranho. Eu achei estranho porque alguns minutos atrás ela entrou no confessionário pra tomar injeção na coluna. E aí mandaram ela pro quarto descansar, né? Eu acho que eles apagaram esse monstro aí. Tomou um tramalzinho, deve estar. Com certeza o comercial do Mercado Livre já falou. Vocês estão me fudendo. Vocês vão me arruinar. Pela segunda vez, né? É, falar, vocês estão me fudendo. Já deram a liderança na propaganda do outro patrocinador. E aí agora vocês estão me fudendo. Agora que ia ter o meu momento, entendeu? Agora que ia ter meu momento, que eu ia poder brilhar, né? Fazer o closet, o caralho. Vocês estão me arruinando, né? Enquanto isso, a prostituta velha da Solange tava lá falando. Do bacanal. Exato. Falando, né, essa grande prostituta velha, falando que ela botou a Milena e a Ana Paula porque ela não queria separar as amigas, né, já que elas são tão amigas. Ridículo. Prostituta. Velha. Eu amo essa fique que ela criou, que a Ana Paula tava olhando pra ela de queixo levantado. Gente, a Ana Paula tá com a cara dela de sempre. Amiga, exato, ela falou que tá escolheu um monstro de acordo com a aura da luz da pessoa, da cara da pessoa. Ah, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Ah, luz de cu é rola. Aí agora surgiu aqui um corte de zero. Solange diz que não está achando bacana o monstro de Ana Paula e Milena ter a consequência de virar a noite sem intervalo. Eu amo. E aí negajou, Cuboy e Talarica falaram que Ana Paula e Milena erraram na estratégia de revezamento. Ah, tá. É, isso. Tá bom. Filha da puta. Vagabunda. Vagabunda ordinária. É isso. É o nosso jeitinho, gente. Mas a gente vai se redimir agora, porque a gente vai falar de coisas espirituais, né? Porque vamos falar aí de quando o céu se engana, né? Good Fortune. Quando o céu se fome. Vou fumar agora. Filme que tá no Prime Video, né? Ah, é maravilhoso esse filme. Escrito e dirigido por Aziz Ansari, que eu lembro que alguns anos atrás Aziz Ansari era o momento, até que saiu várias denúncias aí de assédio, de abuso, né? E aí, né? Deu uma murchada igual o cowboy na prova do líder, né? E aí agora ele voltou com esse filme aí, protagonizado por ele mesmo, né? Por Seth Rogen, o homem do momento, Keanu Reeves e Sandrinha Oh. né? No como papel anjo. De Marta, né? Da Anja Marta. Anja Marta. Ai, gente. Mas, Leózio, conta pra gente do que se trata esse filme, que eu achei bem simpático. Menino, quando você assiste. E tem Kiki Palmer, gente. Esqueci da Kiki Palmer. Kiki. É. Temos aí Ard, né? Que é Aziz Ansari. Que é um homem fodido, mal pago, né? Sofrendo mais que a Ju e a Ana Paula juntas. Morando no carro. E ele vira assistente de Jeff, que é Seth Rogen, que é um grande magnata do iFood, né? De coisas de delivery. Yeah. E aí ele, né, o Seth Rogen fala, vou fazer um teste de 7 dias com você, pra gente ver se dá certo essa parceria. Então, né, vem pra minha vida inteira, quer dizer, 7 dias, depois a gente vê a vida inteira. É isso. E aí Ard tem uma moça com quem ele flerta, né, do trabalho, que eu esqueci o nome, não tô achando aqui no release que eu abri. Helena. E aí, ele leva a Helena num restaurante que Seth Rogen fala que é muito bacana, né? Porque pra pedir um filé. Aí, acaba pedindo um prato mais barato, mas pede um vinhozinho ali, no final, a conta dá $350. É isso. Aí, ele olha pro cartãozinho da empresa de Seth Rogen que ele tem ali à disposição, acaba usando, né? E aí, Seth Rogen, quando descobre, né? Fala, inaceitável isso, vou te demitir. Não, e foi uma merreca, né? $300, né? Pois é. Ele... O homem tinha acabado de comprar um relógio de $250 mil. Exatamente. Exato. E aí ele demite a Aziz. E aí, nesse meio tempo, a gente já conheceu o grande Anjo Gabriel. Anjo, né? Que é Keanu Reeves. Ah, é. Que vale dizer que Keanu Reeves é o anjo, né? É, responsável por salvar as pessoas dos acidentes de trânsito, né? Que estão dirigindo. De text and drive, né? Text and drive, né? Que é setorizado, né? Verticalizado, os anjos da Isso. Guarda. E aí, Gabi é um anjo de asinha pequena, né? Panquequinha, banana. Que ele precisa, né, fazer um grande salvamento de uma alma perdida pra evoluir, ter suas asas maiores e tal. E sua chefe Marta, a anja Marta Sandrão, não bota muita fé nele. Não sei por quê, que ele é super competente, né, em seu trabalho. É, não vi errar nenhuma vez. Pois é. Até aquele momento. E aí, ele tem a missão de ajudar Helena, né, na verdade. Que ele tem que fazer alguma coisa por ela lá do trabalho. Ela vai digitar, vai bater o carro no poste, né? Isso. Só que aí ele, logo depois da demissão de Aziz, vê Aziz com as mãos na cabeça, assim. Fala assim, pô, ele tá com a cara de quem é uma alma perdida. Vou lá dar aquela força. Ele fala, e aí, cara, né? Não se mata não, não sei o que te fazer estar aqui. Aí ele... Pô, eu vou te mostrar umas coisas aqui do seu futuro que vai te dar esperança de tempos melhores, né? Pra você não achar que sua vida é isso que tá agora. Menino, e aí ele mostra um futuro lindo em que Aziz trabalha no lugar. Eu fiquei em choque. Porra, a motivação. Gente, ele mostra Aziz mijando numa garrafa d'água, né? Pipi Bottle. Ele mostra Aziz indo morar com Helena na casa da mãe de Helena. Porque toda vez é assim, a gente vai morar junto? Não, na verdade vocês vão morar na casa da mãe dela, que já tá ocupada por não sei quem. Aí a mãe pedindo pra eles dormirem na sala pra poder hospedar tal pessoa. E aí mais tarde eles têm que botar o cachorro pra sacrificar porque não tem dinheiro pra pagar os exames de cirurgia, né? Que horrível, meu pai. E aí ele fala assim, we put the dog down? Tipo, é isso que você tá me mostrando de bom? A cara do Keanu Reeves assim... Como assim? Você não quer essa vida que eu te mostrei tão especial? Exato. E o melhor é que Keanu Reeves está atuando, assim, papel de sua vida, porque ele não tem expressão, então na ação não tem nada. Ah, porque ele é um ser celestial, né? É. E aí ele fala, mas Aziz, não gostou? Não gostaste? Não gostaste? Aí ele fala, não, acho que a vida de Seth Rogen é um pouco melhor que a minha. Aí Keanu fala assim... Vou fazer o seguinte, tá? Vou te deixar na vida de Seth Rogen pra você perceber o tanto que a sua vale a pena. E aí, gente, esse filme toma um rumo que eu jamais esperaria. Porque o Aziz fica rico como é o Jeff, né? Só que ele continua sendo ele, continua sendo Aziz. E Jeff vira o seu assistente. Sim. Só que quem poderia prever que ele não ia achar ruim a vida do rico? Que loucura, menino! E outro diálogo muito bom também, esse do Keanu Reeves chegando pra ele falando, e aí, viu como ser rico também tem seus problemas? Aí ele, que problemas? Ele, ué, tua piscina, aquecimento da tua piscina quebrou, tipo assim, os problemas nada a ver. Aí ele, foda-se a piscina quebrar, essa vida é muito... Você tem que ir em reuniões, né? É, tem que fazer reunião. Pô, também tem os seus problemas. Ele aí, tá, beleza. Então eu quero ficar aqui mesmo com esses problemas. Eu quero essa vida aqui mesmo. Tá bom. É isso. Ai, probleminhas de Notre Dame que eu quero. E aí, a cada vez que Keanu não consegue fazer o que ele tinha em mente, Marta dá uma comida de cu nele, né? Sim. É isso. Marta marcando em cima, né? Aquela chefe que faz microgerenciamento. Pois é. Porque Marta fala, você mudou muita coisa, né, menino? Falou, era e aí a gente só tem... pra você, uhum, né, gerenciar a Helena, o tex de Helena. E a gente tem de um lado a Aziz vivendo a vida do rico sem ver problemas, e do outro, Seth Rogen sendo pobre, tendo que trabalhar com delivery, recebendo avaliações de uma estrela, né? Sim. Exato, porque Keanu Reeves, pra sacanear o Arjo, né, forçar ele a voltar pra vida original dele, ele libera a memória do Seth Rogen, né? Isso. E aí, além de liberar a memória do Seth Rogen, aí, né, fica todo o conflito. Ah, é, Aziz tem que aceitar voltar. No princípio ele não aceita, depois ele fala, não, eu aceito, mas eu quero uns dias pra eu me divertir. Tem que ser de coração, né? Isso, aí Seth Rogen fala, beleza. Nisso, Martinha fala pra Gabriel, você fez muita merda, vai perder suas asas, vai deixar de ser anjo. Aí ele fala, mulher, não sei ser humano, não faz isso, pelo amor de Deus, sou desumano. Aí ela fala, problema seu, só lá, ó. E aí, Keanu Reeves tem que ir trabalhar como grelhador, né? Pra poder pagar as contas. Lavando louça, bichinho. É, e morando gente, com Seth Rogen. O Keanu Reeves, nessa sequência dele começando a trabalhar, aí depois fumando, é muito bom. É comendo muito tacos. Bom. Exato, é muito bom. Fica muito fodido na vida real. Muito bom. Ele, ai, como é que eu vou mastigar? Como é que eu vou saber a hora de parar de mastigar? O instinto vai te dizer, eu amo. Não, e aí acontece o melhor, né? Que aparentemente Aziz Ansari tem um acidente que ele perde a memória. Sim, amo. Então ele não tem como... Não tem como te trocar, né? Ficou com Deus, né? Foi levado pelo anjo. O anjo veio... Gabriel trabalhando. Me fala... Será que Leo estava dirigindo e fazendo mensagens? E fazendo mensagens, pode ser. Exato. Porque esse acidente realmente... também acontece assim, né? Com o menino... Tá tentando dirigir como o anjo dele, que pediria essa parada. Tá aí como humano, por aí, ele bate com o carro e fica em coma. Bichinho, né? Tá Léo, nada, se né? mudou agora. Meu Deus. O que tá acontecendo? É minha irmã? Ele tá lutando. Amigo! Agora ele saiu, ele mandou alô e saiu. É o Divo, né, gente? Ai, maravilhoso. Pegou no mosaico, hein? É, não, eu botei no quarto da Ana Paula, tô vendo aqui a pitica, né? Tá belíssima, botou uma calça de linho. Botou uma ela calça falou de linho, uma blusa ela bonita. Ela falou que foi atendida pelo SAMU, você viu? Pelo SAMU. É isso. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Liga pro SAMU. Tá tudo... Chama o Samaira. Eu acho que ela vai fazer a ação do Mercado Livre, porque ela botou uma roupa toda bonita e o Juliano também tá botando uma roupinha bonita. Ah, eu sei isso. Acho que ela vai fazer a ação do Mercado Livre. Os caras falaram, vai falar, fazer. Quero! É o Mercado Livre que fala, quero minha entrega comercial hoje! Eu acho que os caras falam assim, vai lá fazer, que daqui a pouco a gente dá manutenção externa, vocês fazem o monstro amanhã, 1h e aí a gente acaba o monstro. Só pra falar que vocês fizeram mais. É isso, que daqui a pouco vai ter que arrumar o circo pra festa mesmo, né? Pra festa da feia, né? Gente, deve festa, ser horrível você ficar meses usando essa mala ruim do BBB, essa mala mole. Ai, deve dar uma saudade de ter um armário pra guardar roupa. Uma cômoda, uma gaveta. Isso, uma gavetinha, nossa, bom demais. Mas diga, Léo. Ah, mas fala, Leózio. É isso. Ah, eu não sei onde eu parei quando eu caí. Quando o menino teve um acidente de carro. Que ele também... Isso, que aí ele perde a memória, né? E a gente tem que realmente contar que Keanu e Seth Rogen vão ficar do jeito que estão e aceitar. E eu acho que assim, não é que o filme tenha uma crítica social foda muito pendente, mas eu achei interessante, né? Como eles botam isso do rico descobrindo o Banshee Bom Bom Bom, né? Com Seth. E essa crítica também de, tipo, porque a gente tem essa positividade tóxica, né? Da pessoa que se fode, ter que aceitar e ter que pensar que... É, não, que, o seu esforço vai ser recompensado. Exato, e ele fala, né? Tipo, pô, às vezes não tem o que esperar de bom mesmo se eu tô me fudendo toda hora, dormindo no carro, sem conforto nenhum, sem o mínimo, né? É, ele passa então, tipo, que... um dia fazendo isso, ele já fica desesperado. Como que as pessoas conseguem não ficar com raiva o tempo todo e... Sim. E tipo, ele já tava com um dia fazendo aquela porra. Ainda falando da precarização do trabalho também, que eu amo, acho fino. E eu acho que eles fazem tudo de uma forma bastante divertida, assim. Acho que os três atores mandaram bastante bem. É um filme que passa rápido, inofensivo. Então achei bem, bem legal. Quando eu fui assistir, eu tava meio assim, ai, não aguento mais o Mozart Rogue e tudo, mas paguei minha língua. E eu ainda vi dublagem ainda, com as vozinhas que eu costumo conhecer. Eu vi dublagem e gostei bastante. Aliás, gostei bastante, mas esse filme ficou muito claro pra mim que muita coisa se perdeu na dublagem, porque eu vejo com a legenda também. Eu também. Tem piadas que tem todo um sentido que na dublagem se perde. Então, sim, tipo, infelizmente, tem essa perda. Mas tem muito trocadilho também, né? Tem muito trocadilho também. Acho que dessas críticas, assim, eu acho que uma coisa que eu achei muito legal foi quando o Seth Rogen voltou pra empresa dele, ele quis implementar a melhoria, né, pros entregadores e tal, botar benefício e tal, e aí ele, tipo, sofreu mó crítica dos caras lá, da diretoria dele, falando, os caras não estão satisfeitos, arrumam outro emprego. Que é o argumento hoje, né, dos capitalistas e do, enfim, da galera mais conservadora. Que você não está sendo obrigado, sim, a ficar nesse emprego, como se as pessoas escolhessem, pudessem, né, escolher onde vão trabalhar. E aí ele pega e fala, mas aí eu sou majoritário, vai todo mundo se fuder, porque é isso que a gente vai fazer, pronto, acabou. E aí, tipo, não só o cara, não, ele realmente, a experiência mudou a vida dele. E aí ele pode fazer alguma coisa, né, porque ele está na posição de fazer. Uhum. Exato. E Gabriel volta para o seu job no céu, né, mas sim, o Aziz Ansari sempre fala que sempre vai deixar um taco para ele, né. Vai deixar o último taco para ele. E ele vai lá pegar, né. Ele vai lá pegar. Sim. Aí não é uma romantização do tipo assim, é melhor eu ficar na minha vida de pobreza e estar no meu lugar do que assim dele. Eu pelo menos não encarei dessa forma. Acho que foi meio que tipo assim, é óbvio que a vida do rico ela é mais fácil, mais confortável e todo mundo queria estar nesse lugar. Mas a partir do momento que a gente não tá, a gente precisa estar sempre lutando. Não só para melhorar a nossa vida, mas para tentar melhorar a vida de quem tá do nosso lado também, né? E essa parada da coletividade é o que eles tentaram plantar ali também. Tipo, pô, olha pro lado, sabe? Uhum. E aí talvez fique mais fácil para todo mundo, se todo mundo se ajudar, sabe? Eu achei legal que tem uma cena que a Sandrinha fala pro Gabriel assim, você não conseguiu fazer o seu trabalho como anjo, mas às vezes a gente só precisa de uma pessoa. Uhum. E aí o Aziz Ansari enxerga ali o valor da vida dele e tal, não pela vida dele, mas porque o Gabriel fala, você merecia o anjo tal, esqueci qual era o nome do outro anjo, que tem asas enormes. Asriel. Isso, Asriel, que ia fazer muito... Aí ele fala, mas eu gosto de você, eu gosto do anjo que gosta de taco, que não sei o que, que blá blá blá. E aí ele começa a falar da relação com o pai dele também, né, de que ele mentia, porque o pai sempre via falando do primo que era mais bem sucedido e tal, e ele fala, mas acho que vale a pena ser eu, sim, né, ele liga pro pai, e o pai fala, seu primo tá em dívida com a Receita Federal. Tá todo fodido, todo estragado. Aí ele, pai, fico tão feliz de ouvir isso. Muito foda. Eu achei bem fofo. Sim, é fofo, é engraçado. Muito legal. Vejam. Entendeu? É isso. E pra gente encerrar nossa pauta, então, a gente vai voltar no tempo, né, pra 1987, e pegar um busão para Goiânia. Pensei que era um busão pra vigilância sanitária. Já falado, quero não. Eu achei que vocês iam falar do meu nascimento em 1987, né? Própria radiação, né? A César, eu falei que eu era César. Eu nasci com o César enfiado no cu, porque... Explica muita coisa, hein, Zanon? Ai, que ódio. Mas e aí, Amanders? Conta pra gente do que se trata Emergência Radioativa. Uma série nacional muito, muito boa. Muito legal, né? Protagonizada aí por Johnny Massaro, né? O queridinho das séries nacionais. O ator que é o Gorgulho da cidade, né? Paulo Gorgulho. Né? Paulo Gorgulho. Puta que pariu. Paulo Gorgulho da cidade. Mas então, né? De que se trata essa série incrível? achei legal, assim, falarem desse incidente, que eu acho que essa geração não faz nem ideia que existiu e que foi o maior incidente radioativo fora de uma usina nuclear do mundo, da história. Da história. E a gente acompanha, né, primeiro como aconteceu, né, esse acidente, né, existiu uma clínica de tratamento de câncer, que era particular, mas tinha incentivos da prefeitura, em troca de fazer tratamentos de graça também para pessoas carentes, etc. E aí essa parceria público-privada deixou de existir e, né, ficou lá esse terreno abandonado por algumas questões jurídicas. E nesse terreno também ficou uma porra de uma máquina. Dentro dela continha material radioativo. A verdade, não, eu não sei se sabemos, mas é um grande disse-me-disse de por que esta máquina estava lá, mas a verdade é que ela estava lá abandonada. E aí, dois queridos catadores de sucata, né, que catam coisa para vender, ferro velho, encontram uma máquina lá dentro que pesava exatamente 100 quilos, e os caras pegaram aquela máquina de 100 quilos, botaram no carrinho e falaram: deve ter cobre aqui, vamos vender pro ferro velho, sei o quê. Levaram pro ferro velho. Dinheiro. Pois é, chegaram lá, ganharam 2 mil cruzeiros. Cruzeiros ou cruzados, né? Deus sabe. Alguma coisa desse tipo, que era muito dinheiro pra eles, né? E, enfim, ficaram muito felizes. E um ainda ganhou 50 cruzeiros pra tomar cervejinha, né? Sim, a outra ainda ganhou pra dar um presente pra mãe ainda por fora. Pra mãe. O dono do ferro velho. Bombando. É, muito feliz de ter aquele trem lá. E aí, no ferro velho, quando você compra uma peça grande, você desmonta para ver o material das peças e, né, vender de acordo com o material. E nesse desmonte, saiu esse pozinho brilhoso, que brilhava no escuro, muito misterioso, que o cara resolveu ficar para ele, né? Botou lá para as ferrarias para vender e falou: vou ficar com essa. Esse pozinho que ele botou dentro de uma marmita e levou para casa. Começou a chamar as pessoas para ver o pó brilhoso, né? E isso, e aí, gente, um inferno. A gente que sabia o que que era, dá uma agonia de ficar vendo as pessoas passando na cara e passando na boca e passando a criança pegando, passando no ovo, comendo ovo. Passando no ovo? Passando no ovo. Mas aí, enfim... Tudo isso aconteceu e, como, obviamente, né, sendo um material radioativo, as pessoas começaram a ficar doentes. As pessoas que tiveram contato com aquilo ali. Mas a única pessoa que realmente acreditou até o fim de que era realmente aquilo ali foi a fulana. Esqueci o nome da fulana. Grande Dona Antônia. Grande Dona Antônia. Saudades, Dona Antônia. Dona Antônia falou, virou pro moço do ferro velho, que era o marido dela, falou assim: jovem, esse negócio aqui, desde que você trouxe isso aqui pra cá, a gente, todo mundo ficou doente, lá no ferro velho tá todo mundo doente, não é possível, é isso. Ele: não, para esse palhaçado, não é isso não. Ela esconde o bagulho do marido, pega um fulano do ferro velho e fala: vão levar isso lá na vigilância sanitária, que eu acho que é esse negócio que tá fazendo a gente ficar mal. Levou o negócio pra lá. Chegou lá também, o cara não acreditou nela, falou: dona Antônia, vai no médico, se ela tá doente, tá toda fazendo tudo estragada. Aí ela: não, mas é isso, vocês têm que olhar ali, tá bom, a gente vai olhar. Aí largou lá numa cadeira, lá do lado de fora, e a vida seguiu normal, normalmente. É isso. Em paralelo, temos o quê? Menino Márcio, era Márcio? Márcio. Mas Zanon. Márcio Zanon, o cara da radiação. que trabalhava no Instituto de Negócio de Física, esqueci como é que era o nome da sigla lá. E tava visitando o pai. E aí, por coincidência da vida, ou providência divina, este homem, grande estudioso das coisas da física, das coisas da química e da biologia. O Ryan Gosling do SESI, né? O Ryan Gosling do SESI. O maior expoente. Mentira, não, o maior expoente, só tô zoando. Mas era um cara que, né, que tinha esse conhecimento, estava lá visitando o pai, não sei o que, não sei o que. E um amigo dele, que trabalhava no hospital e tal, falou assim: cara, tem um negócio aqui que eu tô achando que é contaminação de material radioativo. Tem como você vir aqui no hospital dar uma olhada? Ele: ah, ah, não, aniversário do meu pai, sei o quê, um monte de coisa. Não, dá uma chegada aqui. Ele tinha descoberto também que ele ia ser pai, né? Tava meio na maciota, segredo. Então, tava ele e a mulher dele lá pra passar o aniversário com o pai, de forma culposa também, que ele não queria, nem queria estar ali. Mas aí ele foi lá, né, fazer esse favor pro amigo, virou pra mulher e falou, ó, 2 horinhas, tô de volta. Fica tranquilo, eu vou jantar com vocês. Sucesso. E aí, meus queridos, aí é que o barraco desabou, porque esse homem pegou uma máquina que media radiação e chegou lá pra medir a tal da marmita e o negócio não funcionou. Falou, aí tá quebrado. Na verdade, funcionou, né? É que ele achou que tava meio esquisito, né? Pois é. Ele falou, ué, tá esquisito, vamos voltar lá, vamos trocar. Aí voltaram, trocaram a máquina, o cara falou, você que não tá sabendo usar. Não, eu sei usar, fica tranquilo. Voltou para fazer a medição e nada. Ele falou, ué, tá uma coisa muito estranha, porque para não tá medindo, teria que ser uma coisa muito radioativa, tinha que ser muito material radioativo. Mas quando ele se afastou da marmita, o negócio funcionou. Aí ele desesperou. Falou, puta que pariu. Vamos isolar. Agora a gente vai ter que isolar isso aqui. A gente vai ter que tirar todo mundo do prédio. A gente vai ter que ver onde mais esse negócio passou. E aí, meu filho, aí foi barata voa total. Isso porque na vigilância sanitária, a secretária já enjoada com aquela marmita lá na cadeira, ficou 3 dias do lado de fora, tinha chamado o bombeiro para descartar no Rio. E eles chegaram bem na hora de impedir essa merda, porque se vai pro Rio, né, fodeu. A contaminação ia para todas as casas da cidade de forma muito rápida. E aí começou esse trabalho, que foi um trabalho hercúleo, de fazer primeiro o mapeamento, né, de onde esse material passou. É claro que por ser um material em pó, eles já sabiam que tinha espalhado facilmente, então... Não ia ser um foco só, ou um foco pequeno que eles poderiam ali destacar e isolar. Então, por exemplo, o ferro velho, eles tiveram que demolir o ferro velho. E até hoje, pelo que eu vi, não se construiu nada em cima desse terreno, não pode. A casa onde o material ficou, né, do dono do ferro velho, também. A casa do irmão do cara também, que ele também levou esse pó para lá. E aí foi assim, tudo, gente. A casa, os móveis, as roupas, enfim, os bens todos dos caras, assim, eles tiveram que destruir. E também começaram a fazer o trabalho de descontaminação das pessoas que eles já sabiam que tinham tido contato direto com o pó. Eles isolaram essas pessoas dentro de um estádio, de futebol. Tipo, como me lembrou muito a Covid também, né? Que tinha esses campos. Aqui teve no Rio Centro, aqui no... esses centros para detectar e tratar, etc., isolar as pessoas. E, cara, aí você tem os personagens que você se apega, você vai se apegando, né? Tem a nossa queridinha Cezinha, como é que é o nome dela? A pequenininha? Celeste. Celeste, querida Celeste, que foi uma que o pai levou para ela, né? Um pozinho. Que era a própria radiação. Sim, porque ela foi a que botou a mão... no pó e comeu comida com a mão sem ter lavado. Então, assim, o xixi dela estava extremamente radioativo. E aí, isso foi evoluindo para quê? Né? Primeiro, como eu falei, primeiro para isolar os locais, depois descontaminar as pessoas. E aí, se descontaminar, se a contaminação tivesse sido pequena, era fácil, né? Você ia ali acompanhando a pessoa... ingerindo água, suando, fazendo xixi, naturalmente ela, né, aquilo ia saindo do corpo dela. Mas essas pessoas que tiveram muito contato, primeiro o pó direto na pele já fazia, abria um machucado bizarro, uma queimadura, né, ali no contato direto, e depois o organismo ia absorvendo. As pessoas iam tendo hemorragia interna, cara, um bagulho assim, bizarro. E aí eles tentaram... de tudo um pouco, coisas que já sabiam que funcionavam, coisas que eram experimentais. Eles trouxeram pessoas também da União Soviética que trataram de pessoas em Chernobyl para tentar ajudar, mas apesar dos pesares, né, obviamente algumas pessoas morreram, não lembro exatamente quantas pessoas morreram, mas até hoje tem pessoas sendo acompanhadas desde aquela época. por causa dos efeitos da radiação ao longo dos anos aí, né, foram ficando no corpo ainda. Mas assim, de tudo que poderia ter acontecido, foi muito foda como os nossos cientistas conseguiram tratar, isolar, e tem esse protocolo que eles fizeram para aterrar todo esse material, todas essas coisas, que é utilizado no mundo inteiro, nesse mesmo modelo. E assim, uma coisa sem precedente, sabe? Então tudo tinha que ser pensado rápido, executado rápido, decisões rápidas que eles sabiam que poderiam levar as pessoas a óbito também, mas que, pô, alguém tinha que decidir, tinha que fazer. E você vê, não, e a gente conflitos... vê a politicagem também, né, amiga? Bastante. Tudo que o prefeito tentou... parece que... Isso aí eu vi num mini documentário depois no YouTube, que eu, na série eles chegam a falar sobre, mas não tem muito destaque, que ia ter um evento de moto, de negócio de corrida de moto na cidade. Então, assim, era muito importante não causar alarde por causa disso também, porque senão, enfim, poderia estar influenciando nesses eventos e tal. E ao mesmo tempo que os cientistas, eles queriam ter a segurança de tudo que estava acontecendo para passar para a população e falar para a população não se desesperar, eles não sabiam se eles poderiam se desesperar também, teriam que se desesperar realmente, porque as coisas são piorando, assim, em relação à contaminação. Chegou a ir para a água, realmente, mas não para água tratável, né? Água que eles iam beber, então, assim, não chegou a isso, contaminou um poço, parece que eles também rapidamente fecharam. E isso me deu muito orgulho, sabia? Assim, de ser brasileira vendo essas paradas, porque, cara, eles foram muito fodas. Muito fodas. Sim. E enfim, você também, além dessa grande problemática, você tem os personagens que são muito bem atuados. Humanos. Cara, que você quer abraçar todos, que você quer, enfim, se torce por eles, sabe, pra que eles melhorem. Mesmo uns você já vendo desde o início que não vai rolar, porque, cara, é muito... Não, eu falei com o Zanon, falei, cara, nesse último episódio, eu estou apenas sendo arrasado all the time. Sim. Eu chorei no final. E eu não choro, tá, gente? Então, pra vocês verem. Eu não choro com a minha vida, que tá chorável, mas eu chorei com essa série. Eu acho que foi muito bem feito, assim, que a gente, pelo menos a gente lembra que a mais próxima que a gente teve de uma catástrofe, assim, foi da Covid, que as pessoas não sabiam o que fazer. E eu acho que mesmo tendo protocolo, que tinha protocolo na época, mas não tanto, todo mundo é muito despreparado para quando acontece a merda, né? Então, assim, gente, vocês não sabem o que fazer, igual a da Covid. A gente, pelo mais tecnologia que a gente tem hoje, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como tratar. E foi a mesma coisa naquela época, né, que quando aconteceu isso. E você falou no começo, né, que as pessoas, essa geração nova não conhece o acidente, tem gente de 30 anos que não sabe o que foi o que aconteceu. Eu lembro que isso, e eu acho que até hoje isso é dado na escola, como na matéria, tudo explicando sobre o acidente que teve aqui, né. Então, é que a gente pessoas... já estudou há tanto tempo, né, amiga? Mas, amiga, a gente já... Você lembrava? Eu lembrava, assim, lembrava do... Não, eu lembrava do Césio 137, lembrava. Amiga, mas caso. Tem gente de 30 anos que não lembra nem que aprendeu isso. Até pelo fato de ter sido o maior acidente com coisas nucleares fora de Chernobyl. Aham. Então, o que eu até acho... Até hoje. Assim, pessoas de 30 anos que não sabem isso, chega a ser vergonhoso você não saber o que aconteceu aqui. É que a gente não, realmente não revisita essas coisas, né? Nossa. A gente não tem esse costume, assim. Uhum. Mas eu acho que, pô, os caras foram heróis, cara. Eles salvaram uma cidade. Muito. Eles foram heróis. E principalmente Dona Fulana, Dona Antônia. Olha aí. Que nem Antônia é o nome dela. os nomes foram trocados também na série. Mas teve a história da menininha mesmo, que eu vi... Teve a história da menina. E acho que o nome dela é o nome do hoje do instituto que toma conta dessas pessoas. Eu acho que a grande derrota desse incidente, as mortes, obviamente, mas assim, pensando a longo prazo, é que hoje, por exemplo, essas pessoas que sobreviveram, que tiveram contato direto e sobreviveram, hoje elas são completamente desamparadas pelo Estado e elas têm sequelas até hoje. Uhum. 100% desamparado não, elas ganham, sei lá, R$900 por mês. E foda, né? Enfim, isso é foda. Mas o acompanhamento eles precisam fazer, porque foi protocolado isso lá atrás, então eles fazem, mas eles não têm nenhum. Eles perderam tudo. Até aquele cara que. Esse cara que sobreviveu, que era o marido da Antônia, ele morreu em 95, uhum. Bêbado pra caralho, porque ele entrou numa depressão fodida, então ele começou a beber, morreu de cirrose em 95. Então, o psicológico dessas pessoas ficou muito destruído, porque, pô, já não eram pessoas que tinham muita coisa, sabe? Uhum. E o que tinham, tipo, eles não tiveram outra escolha a não ser ficar sem nada e não ter nenhum amparo financeiro, sabe? Imagina o cara, né, também, que ele levou isso pra casa dele, né? Você fala, porra, a culpa é minha. Destruiu todo mundo, né? Sim. Tem uma frase famosa dele que... Famosa. Todos os documentos... Tudo que eu vi dessa parada, que eu entrei hiperfoco, né? Mas tudo que eu vi, sempre as pessoas falavam que ele falava muito essa frase, que ele olhou... ele se apaixonou pelo brilho da morte. Por ele levou esse pó pra casa, né? Então, ele se sentiu muito culpado, obviamente, por tudo. E o cara, enfim... Que ele não sabia. Eu, assim, também é um pouco da ignorância das pessoas de... Meu, tem um bagulho, um pó esquisito que brilha. Você vai passar na cara, gente? Foda, né? É, muito. Assim, a mais sábia foi aquela mulher, a mãe de Celeste... Que falou, me dá essa porra toda aqui. Jogou tudo no tanque. Vou jogar falou, fora essa caralha. Tem aqui que brilho, mané, brilho. Bora ver a vida. Ah, não, brilho no cu, meu irmão. Exatamente. E ela até ela ficou livre, né, da radiação rápido. Ela só foi pro estádio de futebol e nem chegou a ficar internada. É, porque ela encostou, né? Ela pegou na menina que tinha tudo, mas nada... O da menininha acho que é o mais foda, né? Porque... E na hora que o problema é na hora que o cara aponta a arma, o negócio lá que vê o grau da coisa. Então, já o dela já pitado, você fala, a merda tá aí, né? Uhum. E aí você vê que ela tinha comido o bagulho. É, foda. Ah, o xixi dela radioativo também, é. Me pegou muito. Falei, eu fiquei pensando assim, pô... Mesmo que ela sobreviva, o futuro dela, cara, vai ser uma merda, porque o que essa parada deve ter alterado, enfim, coisas nela, e que tem um câncer já com o nome dela, esperando ela já no futuro, é uma sacanagem. Uhum. Então, é triste pra caralho, assim. Mas, dentro de tudo que poderia ter sido, ainda foi uma vitória gigantesca. Ainda. Quem não deu a merda não foi maior, né? Dos políticos, puta que pariu. Mas é sempre, né? A gente tava na pandemia com um presidente desgraçado aí também, né? Pois é, exatamente. Os políticos e ministro da saúde, todas essas coisas que a gente viu vários trapalhões brincando com a vida das pessoas também na pandemia. Mas... Uhum. Eu acho que também, como foi uma coisa que foi contida em uma cidade só, eles conseguiram ter um pouco mais de liberdade para fazer o que eles fizeram também, sem depender de grandes instâncias para tomar providência. Mas, cara, assim, dito isso tudo em relação à história e à série, cara, é uma série de excelência. Uhum. Produto brasileiro de altíssima qualidade. É muito bom. Sim. Muito bom. Eu gostei bastante. E menino Márcio, uns peitão. Olha o que eu falei, gente, o homem está malhando, o homem está malhando. É isso, porque já morreu, né, menino? Então agora é só pra pois cima. Pois é. Né? Ou não, né? Olha aí. Ah, que ódio. E Johnny Massaro, assim, vai ter uma série pra ele, vai trazer uma catástrofe pro Brasil, né? É isso. É sobre isso, amiga. É o Césio, é o... É, o HIV, ele vai fazer do Covid logo, logo. Exato. Vem aí. Só cobre com a boca, assim. Vem aí. Se não tiver uma desgraça, ele nem vai, né? Ele nem vai. Ah, ele fala... Ele é praticamente a Uni de Cavalo do Dragão, né? Avisando, né? Que tá chegando a desgraça. Vem aí a desgraça. O contrato dele só contempla séries com desgraça. Sem desgraça, não pode. Olha aí. Se não tiver desgraça, ele nem vai, né? Ele não autoriza. Ele fala, não aceita esse contrato. Mas assim, falando também dessa parte, dessa questão mais técnica assim, da série, eles tiveram esse cuidado de trocar o nome das pessoas também, talvez para não expor as pessoas que estão vivas ainda, né? Mas a história é bem fiel, bem de tudo que eu vi, assim, porque sempre tem aquelas coisas, aquelas matérias assim, ah, o que é real e o que não é da série tal, quando é alguma coisa baseada em fatos reais. Sim. E, cara, basicamente a série mostra o que aconteceu. E outra Exato. Coisa que me deixou perdida foi... Não, que ela é bem precisa nisso que ela tá mostrando. Muito. Uhum. Uma coisa que me deixou fodida foi o hospital da cidade estar em greve. Eu, não acredito, meu irmão. Não, os médicos falando, não vão tratar viado, você serve pra isso. Você estudou pra isso, que porra de juramento que você fez. Né? Aí eu vou me expor, gato, você é um médico, você sempre vai estar com pessoas doentes. Você tá sempre então vai contar a profissão, filho, vai ser ele mesmo. Vai trabalhar feito hot dog, vai fazer outra coisa. Porra. Vai ser influencer. Agora, você quer ser médico e não quer se expor? Que porra é essa? Ai, mas olha, pra quem trabalha com médico, é bem isso mesmo, viu? Porque essa desgraça mesmo. É a galera que se forma e quer fazer clínica, né? Quer ficar sentadinho na clínicazinha dele. Hoje em dia, como muitos dizem dessa área, fala assim, antes as pessoas gostavam de fazer medicina pelo dom, né? Hoje elas fazem pelo status, né? Então, pode é isso. Pode. Aí eu amo, amiga, você lacra mesmo. Ai. Se é contra médico, eu vou falar assim, eu defendo só a enfermagem. Enfermagem é a que trabalha no hospital. Sim. Inclusive na série também a gente vê isso. Né? Os enfermeiros chegaram e falaram: não, vamos acabar com essa porra aqui e vamos ajudar. E vamos aí, ajudar. Caíram dentro. É isso. Sem pão velho. Pão velho. Mas vamos então para comentários, amiguxos? Vamos! Vamos! Os comentários. Eita, que animação, pagode. Que amém, pagode. Amém, amém. O pagode que o Sassi quer aí já começou. O que ele não quer ir é uma sacanagem. Mas as coisas que eu faço para as pessoas que eu gosto são realmente inacreditáveis. Você realmente é um amigo, amigo. Estou sempre aí. Então, menino, comentários da nossa última edição, edição 489, né? Começando aqui com a gloriosa Dani Araújo, né? A mãe que nós temos aqui no nosso grupo de ouvintes, dizendo: oi, Ian. Confesso que não tava colocando fé em vocês em Paradise, que vamos falar semana que vem, que vai ter a final, então a gente vai conseguir dar o clique nesses dois episódios, né? Eita, gostei do penúltimo, hein? Achei bom. Olha aí. Também, é isso, acho que foi a melhor da temporada, hein? Também achei. Hi, Alex. Então vamos ver o que vai acontecer. não tava colocando fé em vocês em Paradise com essa história de volta no tempo, tipo Dark. Mas depois do último episódio, que a Sinatra pega no braço do cara e pergunta a data de nascimento dele, uou! Já achei uma porcaria. Não tenho paciência pra esse vai e vem. Xavier, como sempre, o chato de cala. Achei que ele ia falar uou, agora sim, agora eu também. Enfim, é que ela tava vamos igual a gente, amigo, que... achando que ia ser uma série normal, de repente, bum. É, sim. Exato. Enfim, vamos seguindo, que já cheguei até aqui, não sou palhaça. Vocês vão comentar a série do César 137? Já comentamos. E Scarpetta, chata! Uma confusão sem explicação, um monte de ponta solta. E adoro sofrer, pois vi todas. Mas fiz como Amanda, lavando a cozinha. Amo, cozinha linda, vida. E tinha esquecido de perguntar se vocês vão comentar a série Amor e Morte com a WandaVision. No meu gosto duvidoso, curti. Amiga, a gente comentou essa série quando ela saiu, porque ela entrou na Netflix, mas ela já é antiga, né? Sim. E ela entrou junto com aquela da Jessica Biel também, que é da mesma coisa, da mesma história. Da Kelsey, exato. É bem antiga. Exato, que essa série, essa Amor e Morte especificamente, é de 2023, então a gente já comentou. A gente comentou tanto ela quanto a Candy. Isso, né? É isso. Um beijo a todos. Beijos, Dani. Beijo. Próximo comentário de Luciano Loureiro dizendo: olá, loggers. Olá. Quero todas as tuas teorias. Vou espirrar. Quero. Quero todos os obrigados. É o Césio. Ai, credo. Ai, que horror. Quero todas as suas teorias de Paradise na tela. Mais um... Eita, pô, Covid chegou. Mais um programinha delícia. Beijos. Beijos. Ó, eu só vou trazer uma coisa sobre Paradise antes de a gente comentar a finale. O filme da mãe matando o assassino da filha explica. Que é o multiverso da loucura, né? O Brasil pediu. O filme da mulher que vai matar o assassino da filha dela. Que ele matar, repetir. Exato, exatamente. Eu também acho. Explicou tudo. Então, olha aí. Aguardemos. Será que a gente vai ter descoberto o final antes? Ah, mas com certeza é isso, amigo. Ah, tá na sua cara e você não tá vendo. Vamos ver. Eu acho que o fato deles manterem a idade do gatinho, né, do Link, já ajuda a dizer que não é viagem do tempo, é só viagem interdimensional. Interdimensional, pode ser. Mas é aquilo, né, Amanda, pra gente tava claro que não tinha nada disso até um dia desse, então vai saber. Exatamente. Mas eu quero entender quem foi que mandou aquela mensagem, porque a mensagem não foi pro lado, não, a mensagem foi pra trás. Sim. Então, não olhar pro lado, quem tá passando é o bonde. Próximo comentário de Carla Gielli, né? Sobre aqui o seu pseudônimo Sofires. Dizendo: fala, galera! Melhor abertura de todos os podcasts. Eu nem lembro, gente, mas é isso. Que oi, amado. Só fala a galera mesmo que ela tá elogiando enquanto frase. Ah, tá bom, espero que sim, né? assisti ao filme da assassina Irene. Na realidade, a filha está viva, e eu entendi que o assassino tinha sido pego na primeira vítima. Por isso estava 15 anos preso, e por isso não rolou outros assassinatos. Achei um filme ok, de resto não vi nada, mas vou começar a escarpeta para dar uma força para Nicole, pois larguei dela em Nove Desconhecidos. Acho melhor continuar com a mão solta, amiga. Amiga. Não volta numa outra. Tem muita gente pegando a mão dela já, se poupa. É, espera pra voltar ainda a Magia Sedução 2, que aí tem a Sandra Bullock que a gente finge. Sim, a gente finge muito. Acho que ela tá fazendo pé de meia bem gordo. Ah, você acha, amiga? Ela já fez esse pé de meia bem gordo há muito tempo. Beijos, seus lindos. Beijos. Próximo comentário de Renato Toscano, dizendo: gente, não tem review de RuPaul UK versus The World? Teve. Olha, veio. Tava aí o tempo todo, só você não viu. Em breve da americana, hein, que eu descobri que tá passando. Eu amo. Até semana que vem, o Leoz vai assistir os 15 episódios. Boa nada. Até o fim do ano, talvez. Que isso? Até o próximo, até o fim do ano, a Repola já lançou mais umas 17 temporadas US. Ai, desgraçado. Próximo comentário de Dumb Leite. Menino, falando de Tyra Banks, né? Que loucura. O que que tem? O documentário que você mandou. Que vocês não assistiram, né? Eu não vi, mas eu quero ver. Eu vou ver. Então, vamos assistir pra essa semana. Vamos parar de enrolar em nome de Jesus? Amém. Eu assisti. Amigo, acho que eu não vou querer. Amigo, são dois episódios de 40 minutos. Para de drama, vocês dois. É, dois episódios de 40? É, para de drama. Para de drama. Ele viu que era o 3 e o 4, ele traumatizou, mas aqui o 1 e o 2 é outra coisa. É o Dr. Phil. Ainda mais você que já adiantou metade da pauta da semana que vem. Não, por isso que eu vi, tava 3 e 4. Falei, ué, cadê o 1 e o 2? Né? Falei, ah, não vou nem atrás, não quero ver mesmo. Deixa de ser palhaça. Eu amo. Tá bom. Dan Leite dizendo: tô de volta logado. Ultimamente tô com preguiça de assistir essas séries genéricas que estão lançando. Ainda bem que vocês fazem a curadoria pra mim e vejo se vale a pena ou não investir meu tempo. Ótimo episódio, como sempre. E Sassi, você já viu The Traitors UK? Amigo, não vi e nem verei. Eu já tô ocupado demais com um Traitors, pra mim é o suficiente. Não coloquem mais coisas na minha grade, eu não tenho emocional pra isso. Tenho estofo emocional. Próximo comentário de Glauber Rocha, conterrânea de Leózio, né, dizendo: como sempre, não vi nada da pauta. E dois recados. Amanda, grave o sede. Olha aí, grave. Você era dia TV 3. Vai ficar querendo. Será que eu quero mesmo depois de ver você na dia TV 2? Fica a dica aí, fica a pergunta, fica o questionamento. Né? No momento que eles passam Andréia Mello, né, pra segunda fase, vamos guardar na fanbase, né? Andréia Mello e vários caricatos só pra dizer que é diversidade. E vocês estão vendo essas coisas ruins, menina? Esse negócio ruim desse... Ah, amiga, lavando a cozinha. Ai, bom. Bom demais. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico, dizendo: oiê, só pra explicar, testamento que me referi é a série do Globoplay, que se chama Testamento, Segredo de Anita Harley. Menina, eu fiquei com vontade de assistir, mas ainda não fiquei com vontade de, o suficiente de apertar o play pra assistir. Mas quem sabe um dia vem aí, porque Vale o Escrito também levou um tempo pra assistir. Então, vamos ver. E último comentário de Gabi Fernandes, tá sempre com a gente aqui, dizendo: oi, gente! Oi. A indicação de Paradise durou uma semana. Amei. Como sou procrastinadora e estou reassistindo uma série velha, acabei não colocando Paradise todo em dia. Assisti 4 episódios e tá legal até agora. Mas todo esse plot de viagem no tempo, não sei se tenho paciência. No mais, não assisti nada da pauta. Que é como vocês são, né? Não assisti a pauta. É isso. Mas se o Zanon não assiste, eu posso cobrar vocês assistirem? Não posso. É sobre isso. Né? Ai, ai. Mas vamos então para minhas chances de despedidas. Começando com ele, nosso meio mensagem, Márcio Zanon. Gente, é isso. É aquilo, né? Um beijo e até a próxima. Ai, que palhaça, cara. É muito ruim ser amigo de gente caricata. Não aguento, cara. E você, Amanda Chita, merchans e despedidas? Eu aí, ó, já dando feedback aqui, eu gravei sede. Olha aí. Maravilhoso. Acho que... Até chegar no último caso, né, amiga? Tava... É, amiga. No último caso. É um caso. É um caso. Mas foi muito divertido, então fiquem... Stay tuned, que soon o editor vai soltar aí pra vocês. Então tô no site, né? Nas redes sociais. Mendequear. Um beijo, um queijo. Fofa, gente. Eu não aguento. Ela é muito fofa. E você, Leozinho? Conta pra gente as novidades que estão chegando. Menino, temos sede praticamente toda semana aí agora, né? É... Verdade. Teve episódios dos machos, teve episódios das fêmeas. E agora temos episódio misto, que é esse que a Mandy falou aí. A gente tá eu, Mandy, Thiago, Sidney, Luciano. Tem mais alguém, gente? Quem que eu tô esquecendo? Ale. Só nós, né? Ale. Ali, que quase não foi, mas foi, né? Por isso que eu ia esquecer. Meu Deus, quanta gente. É, menino, foi casa que cheia. Bom. E aí teve um caso que o homem até falou assim, mal espero pra ver Edu me xingando, me falando essa fodida, não sei o quê, porque é um caso daquele gigantesco, e aí você não tava lá pra esculachar ele, infelizmente. Poxa, que pena. Pois mas acredito que a Amanda deve ter me representado, né? Ah, todos sim. Nós. Todos nós te representamos super xingando muito esse homem. Mas eu vou guardar um caso grande pra você. Não quero, não. É um caso pode de pegação na academia, eu não também Sidney. Ia gostar. Pode me dar aqueles do tamanho do Si, você dá pro Sidney. Chega o tamanho do Si, você tá falando. Que? Tamanho do Sidney. Mas é um caso de pegação na academia, então eu não ia gostar. Mas verdade. Tem coisas gráficas? Ah, amigo, tem, mas o homem fica tomando banho olhando o outro 5 vezes até botar a boca na rola dele. Aí, Polícia Federal nele, né? É. Sede, pra quem não sabe, é um programa em que a gente recebe histórias dos ouvintes. Ah, que ódio agora. Toda semana esse disclaimer agora. É, pra poder explicar, né? Os ouvintes novos. E não é a série, né? Não. Eu não aguento vocês. Mas então, meninos, lembrando que você pode apadrinhar aí no patreon.com, né? Não adianta eu ficar pedindo, vocês não apadrinham nada, né? Estamos morrendo de fome aqui toda semana. Cadê? Igual a Ana Paula no Big Brother, a gente fica só na xepa. Mas, como eu disse, a gente tá gravando sábado, né? Agora são 4h11, já perdemos a metade do nosso dia. Então deixa comentário, muito, muito comentário mesmo, tá bom? Mesmo se você não tiver ouvido o programa, você fala assim, vim deixar o comentário. É muito importante, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?